vaga para a final do Campeonato Mineiro, pro primeiro tempo na Itatiaia. Ele está chegando. Um abraço especial, mais vibrante do Brasil. Alberto Rodrigues. Para você também, Cirilo. Vai começar o espetáculo dentro de alguns segundos. Mesmo assim, manda um abraço aí para o Renato, que é o fiscal do Verde Mar, no Pato Savassi. As amigas cruzeirenses, Maria Gujureba, Maria Eduarda, Vanusa, Iverluce, Cris e Cláudia Fernandes. Daqui a pouco eu mando mais abraço, porque vai começar o espetáculo aqui no Estádio Independência. Uma decisão principalmente para o Cruzeiro, né, que precisa vencer com diferença de 2 gols para conseguir a final do Campeonato Mineiro contra o Clube Atlético Mineiro. Muito bem, a saída pertence à equipe celeste. O uniforme todo de branco, uma camisa bonita realmente, não sei se para televisão, aqui essa numeração ainda é boa, viu? Porque é um dourado. Atenção! Bola em jogo, uma alegria do povo! Começa o espetáculo no Estádio Independência. Saída do Cruzeiro, bola recuada agora para Ramon. Lançou na direita, entregando para o, agora o zagueiro central, Everton, dominando, lançou pelo meio. Escorrega Adriano, o América ataca, o chute para o gol no canto, passa raspando! Raspou a meta, hein, Romano? Entendeu, pessoal? Não vai falar, não. Bora passar. Pois é, vibrante. E a jogada começou num erro de passe. O Alê não quis nem saber. Deu uma sapecada de curva. Fábio ficou todo arrepiado. Cartão de visitas do Coelhão. Bola longa, comprida. Vai tentar chegar no ataque a equipe celeste. O corte é feito pela equipe americana. Bola dominada agora pelo comando. Recebe pela direita. Desce o lateral direito. Diego. Diego domina. Tentou o passe para a ponta direita. Abriu o jogo para Juninho. Abraçar para a linha lateral. Arremesso que favorece a equipe americana na sua intermediária. More perto do Via Expressa de Contagem. Com MRV, você pode. Prepara-se para atacar de novo a equipe do América pela direita. É o lateral direito, Diego Ferreira. Diego Ferreira fez a lançada lá para frente, voltou o jogo na direita, vai tentar chegar outra vez agora pela direita, o Rodolfo. O corte é feito pela defesa celeste. Bola ainda pelo alto, o Cruzeiro ainda não atacou. Abraçou para pelo comando, insistiu, recupera de novo América. Só está dando América nesse sentido de jogo. Avança Bruno, avançou pela ponta esquerda, abriu o jogo para o João. João cruzou para a Gandeira, pinguinha, atenção na Gandeira, sai o goleiro Fábio, ele é dele, Romano. Com autoridade, o cruzamento do João de curva, buscava alguém dentro da área do Cruzeiro. Fábio saiu e fez a defesa. É, precisa mais de um tom aí do público, fica muito melhor. Prepara-se para atacar de novo. Outra vez a equipe do América pela ponta esquerda, quarto feito. Roberto, a Celeste agora sai para a linha lateral. Fale. Você tem moral demais. Tava um silêncio. Você acabou de pedir que é isso, outro falante aqui no Independência. Impressionante. É, impressionante. Agora você manda mesmo, Roberto? Não manda nada, não. Bora mais para de novo. Agora vai estar guardado. Sobrou na esquerda, agora para o João. João domina. João Paulo tenta o passe lá longo. A bola longa, comprida. Sai o goleiro Fábio ali dele. Segura firme, já tocando a bola pela esquerda. Recebe agora na esquerda Pereira, já lançou para frente, vira o jogo na meia canhota, abrindo agora Rômulo. Rômulo domina, já perdida a bola para o América, a bola sobrou para Rodolfo pela ponta direita, toca agora pelo meio, insistiu na direita, outra vez o lateral Diego, o América atacando mais nesse início de jogo, a bola sobrou lá pela ponta direita, insistindo de novo a equipe americana, recuada a bola. Sobrou agora pela direita da sua intermediária, mas a bola recuada mais ainda para a zaga. Bola dominada, sobra agora para o Anderson, dominou, tenta passar de longa distância, recua para Cavicchioli. Sai o goleiro do América, perto da direita da bola, entregando para agora para Baumermann. Domina o quarto zagueiro, bola longa, comprida demais. A bola vai saindo tranquilamente, sai, não sai ali de fundo, sai para a linha lateral. Seja associado, meu Cruzeiro Auto Truque, tenha proteção veicular completa, ligue 0800-947-1010 e associe-se. Arremesso para mal que favorece a equipe celeste na sua intermediária. Temos 3 minutos de jogo, o Cruzeiro deveria estar atacando mais, mas está sendo mais atacado. Júnior Brasil, Edu Panzi. É isso mesmo, Alberto. O América não deixa o Cruzeiro sair do seu campo de defesa. América em cima, Cruzeiro com dificuldade neste início, Panzi. Pois é, o América marca pressão, né, João? Marca a saída de bola do Cruzeiro, que tem dificuldade. E isso obriga os atacantes do Cruzeiro baixarem também. Rafael Sobis volta para tentar na ajuda dessa saída de bola e fica um jogo nesse início favorável ao América. É, eu, inclusive o Sobis, né, Panzi? Chamou seus companheiros para frente. Ó, vamos atacar. Não adianta ele atacar sozinho, não. Bola passou para a direita. Para o Everton dominando. Lançando para Adriano. Recebe Adriano. Camisa 15 às costas. Agora toca a bola para Ramon. Recebe o quarto aqui do Cruzeiro. A bola sobrou para a direita. Outra vez da direita para o Everton. demorou para o chute, mesmo assim mandou a bola para a linha lateral, um arremesso que favorece a equipe celeste. O governo de Minas avança na vacinação, mas os cuidados continuam. Evite aglomerações, acesse vacinaminas.gov.br. Bola lançada agora na esquerda para o lateral canhoto do Cruzeiro, bola dominada, lançamento é longo, comprido, lá na frente vai tentar chegar, uma bola recuada de cabeça, Balmer, sai o goleiro Cavicchiani para segurar, Pancieri. E ali tinha o Rafael Sobis e Brant tentando incomodar também, a defesa do América está só começando 0-0. Auer domina, lança na esquerda, vira o jogo na esquerda para João Paulo, domina o lateral João Paulo, a bola longa, comprida lá no ataque, vai tentar chegar agora, centroavante não consegue chegar na bola, o centroavante Rodolfo, quarto efeito pela defesa celeste, a bola sobrou para Ramon, Ramon domina, sai jogando no pivô da sua intermediária, encosta redondo agora para Adriano, recebe Adriano, vai caminhando, demorou para o passe, mesmo assim encontrou colocado na esquerda, agora o Pereira lançando a bola à frente, recupera de novo o América, a bola sai para a linha lateral, arremesso que vai favorecer a equipe celeste lá na frente. Obrigado a todos que fazem a Unimed BH ser muito mais que um plano. Arremesso que favorece a equipe celeste lá pela ponta esquerda, 0-0 em início de partida, bola recuada de novo, sobra agora para a equipe do Cruzeiro, bola dominada com o Romulo, domina, Romulo continua jogando como se fosse um falso ponteiro ou um falso lateral, a bola sobrou para ele de novo, domina para a ponta canhota, vai avançando, vai caminhando, perto direita da bola, subiu na grande área, chegou Bauer, domina, toca a bola para frente, recupera o América, toca bem a bola, na esquerda agora, Alê dominou, passa esplendidamente pelo seu marcador, recebe a falta, falta marcada no círculo central da cancha, Pancieri. Bruno Nazário caiu ali, ex-jogador do Cruzeiro, foi pro chão e a falta para ser batida pelo Zé Ricardo. Tomarcas Auto Shopping, o outlet do carro em Contagem, 5 minutos e 52 segundos do primeiro tempo. O América ataca pela direita, Juninho pra ponta, recolheu, vai fazer o cruzamento, atenção, é cercado, bloqueado, marcado, não pode passar. Toca para Diego, Diego mais atrás, vira o jogo na direita, sobrou para o meio para Zé Ricardo, lá na frente, passe longo, comprido para Diego, dominou, penetrou, é perigo, cruzou, rasteiro para a grande área, antecipa bem agora Adriano, corte, faz o corte para a equipe do Cruzeiro, mas toca mal, insistiu, mas o árbitro já havia marcado uma... Marcou impedimento, ao que parece, né, Romano? Isso mesmo, Alberto, o lançamento do Zé Ricardo foi qualquer coisa de cinema no ponto futuro. Aí, o Diego Ferreira fez igual aquela história da vaca holandesa, deu 50 litros, mas chutou o balde, vibrante. É, mas... Esse negócio tem que acabar, viu? O cara já estava impedido, perto do bandeirinha. Ele espera que a bola siga mais para... Marca o impedimento na hora, gente. Pra que isso? Bola vai sobrar de novo, outra vez. Uma regra boba da FIFA. Bola vai ser lançada outra vez agora para o ataque. Bola lançada agora para o Cruzeiro. Tentou, recupera o América. Tentando agora na grande área. Rodolfo toca agora na direita. Corte feito. Jogo disputadíssimo. A bola sobra pelo comando. Lá vai agora o atacante Rafael. Sobe e domina. Está pelo círculo central da cancha. Lançou pela ponta direita. Bom passe agora na ponta direita para o Cáceres. Domina o Cáceres. Domina. Cercado, bloqueado. Vai tentar passar. Prefere recuar. Recua. Entrega para o Adriano que avança para a direita. Demorou para o passe. Na direita voltou para Cáceres, tentou passar, ganha arremesso manual pela ponta direita, o Cáceres aparece para fazer a cobrança, o Cáceres do Paraguai, pela direita, 0-0 o placar, já passamos de 7 minutos do primeiro tempo, aqui no estádio Independência, bola sobrou pela ponta direita tentando o Barbosa, perdeu a bola, insistiu de novo, o Cruzeiro tenta a recuperação, mas com falta, infração marcada, favorece o América. Abra uma conta no Mercantil do Brasil e tenha seu banco no seu celular. 7:45 do primeiro tempo, 0-0. Prepara-se Bauerman para fazer a cobrança de infração. Bateu curtinho, lançou para na direita, entregando para o Anderson. Domina o zagueiro, caminha no setor direito da sua intermediária, recuou, entregou para Cavicchiori, que domina, desce o goleiro, bateu de perto à direita, bola longa, comprida, recupera de novo o Cruzeiro, agora com Cáceres, dominando, lançando para na esquerda, agora para Bruno José, tentou passar, bola rolada na direita, recebe agora na direita o Barbosa, toca a bola para trás, o Barbosa recupera de novo o Cruzeiro, sobrou na direita agora para o Everton, domina o zagueiro, jovem zagueiro na esquerda para Ramon, domina Ramon, é cercado, devolveu para o Everton, chama o adversário, que é o atacante Bruno Nazário, abraçou Bruno na direita, voltou, passe foi errado do Cruzeiro, agora sai pela linha lateral, arremesso para a equipe celeste, Supermercados BH, gol de qualidade, um show de preços baixos para você, prepara-se para a ponta direita, ataca de novo o Cruzeiro, agora pelo meio, só para o Ramon, lá na frente, bom toque de bola, Romulo domina, acercado, avançou, tentou o drible, caiu, é falta, falta marcada, Mancieri. Falta do Alê, para cima do Romulo e na camisa do Cruzeiro, o vibrante, além de ser muito bonita, também tem o nome das sócias do clube. Homenagem às sócias do Cruzeiro, que também tem filhos inscritos no programa Sócio do Time Celeste. Essa camisa branca, como teve toda a homenagem feita durante a semana também, a história do Cruzeiro, esse centenário, sendo utilizada no clássico vibrante. E a bola lançada, longa, longa, longa, para o ataque do Cruzeiro, para a ponta esquerda. O corte é feito pela defesa americana, volta no entanto o Cruzeiro agora com o Romulo, começa a melhorar a equipe celeste no toque de bola, sobrou na esquerda para o Rafael, sobe da ponta esquerda, antecipa bem o zagueiro lateral direito, o Diego. Diego domina, recua de longa distância, entregando para Cavicchioli, dominou, devolveu na direita, bola sobrou, agora para o Anderson, dominou na direita, Zé Renato na ponta, vira o jogo para Diego, domina o lateral direito, caminha para a ponta, toque de bola do Juninho, de calcanhar, tentou o passe, já viu uma falta marcada, favorece o América no seu setor intermediário. E o tempo vai passando, são decorridos agora 9 minutos e 50 segundos, o primeiro tempo, placar do Independência, 0-0. Na Vila Belmiro, Campeonato Paulista, valendo a permanência do Santos na primeira divisão, 7 minutos, Santos e São Bento, 0-0. Itatiaia. Futebol Alberto Rodrigues. O futebol vibrante da sua Itatiaia volta a atacar de novo. Cruzeiro agora com Ayrton na sua primeira intervenção. Laçou para a ponta esquerda. Avança o Rubro, domina. Caminhou, penetrou o perigo e vazio para trás. Ayrton vai tentar gol, tentou de longe, uma bomba. Passa a bola por cima. Panciani. A jogada do Rômulo. Depois o passe para o Ayrton. Ayrton pegou com o pé direito e bateu de fora da área com muito veneno. E ali o Felipe Fernandes de Lima está marcando, pelo que eu entendi, escanteio. Escanteio favorável à equipe celeste. O Rômulo vai para a batida. Abraçando a Marisa Almeida no São Bento, Penha Santa Teresa, Renato Tadeu Nina no Café Alice. Prepara-se para atacar, para fazer a cobrança. O Cruzeiro na direita, sobrou para Cáceres, domina, recua. Na ponta direita, Adriano devolveu na ponta, voltou para Rômulo, tentou o passe. O passe não foi bom. O quarto é feito pela equipe americana. A bola sai para a linha lateral. É arremesso para a equipe do América. Obrigado a todos que fazem a Unimed BH ser muito mais que um plano. Prepara-se para atacar de novo a equipe americana no seu setor intermediário. Vai falar de novo, Júnior Brasil, vai falar de novo, Edu Panzi, 11 minutos, Edu. Ô Alberto, o América joga de uma maneira diferente, né? A escalação é a mesma, mas hoje o Nazário ao lado do Azevedo pela esquerda. E lá na direita, a Lei Juninho. É o mesmo time do último final de semana, porém com uma postura tática diferente hoje contra o Cruzeiro, Brasil. E Edu, um detalhe, o Nazário quando ele passa pelo meio é quando ele consegue aparecer melhor. Do lado do Cruzeiro, o Cruzeiro pouco explorou as jogadas pelos lados do campo, tem que explorar mais. Lá vai o Ayrton, penetra para a ponta esquerda, cruzou, fechado demais, a bola bateu no adversário, sai para a linha lateral, arremesso que favorece o Cruzeiro, chegou a proteção, 5 estrelas, conhece bem o Cruzeiro, alto truque, ligue 0800 947 10-10, associe-se, prepara-se para a cobrança, Matheus Pereira lá pela ponta canhota, perto da grande área do América, pode lançar na bola da grande área, vejamos se ele tem essa força no braço, não tem, lançou curtinho, lançou na esquerda para Rafael Sobes, domina, muito cercado, cruzamento é feito de novo, a bola sai de novo para a linha lateral, novo arremesso para a equipe do Cruzeiro, novamente Matheus Pereira para a cobrança, já o fez lançando para trás a bola sobrou para Ramon, Ramon dominou, tem Everton nas direitas no círculo central da cancha, recebe o garoto, dominou, lançou pelo meio para Adriano, sempre marcado, perdeu a posse da bola, Adriano, mas já viu uma falta, não vai marcar ou não vai marcar, e vai sair cartão, vai sair cartão para o jogador do América ou do Cruzeiro, eu não estou entendendo, do Cruzeiro, e agora vai chegar no Nazário também, o Nazário tomou amarelo, porque o Nazário ficou bravo, né? Foi sendo agarrado e acabou também ali dando uns tapas no Adriano. Então, Adriano, 15 no Cruzeiro, amarelo. E também o Bruno Nazário, camisa número 10 do Coelho. E o pessoal do América reclamando, porque na origem foi agarrado. Perdeu a bola o Adriano, foi agarrando. Quase pegou pela cintura e falou, vamos dançar um chachado ali. Ô Romano, mas revidou o Nazário, né? Foi juvenil. Sim, era cartão pro Adriano e não precisava ter revidado. Burrice. Dois cartões é muito cedo no jogo, 13 minutos do primeiro tempo, né? E é isso, Vibrante, que o Adriano precisa controlar esse temperamento. Ele às vezes toma cartão muito cedo, faz muitas faltas desnecessárias. Sindiac é o sindicato que é a cara do trabalhador. Prepara-se para a cobrança de falta. O tempo vai passando, 13 minutos. 13 minutos e 40 segundos. Quem que vai cobrar essa falta aí? A distância é grande. João Paulo e Alê. João Paulo e Alê. O Alê é o cérebro do time, desse time do América. O cara que chuta forte é o João Paulo. Dá pra ser pra quem vai correr da bola, João Paulo, atenção, surpreendeu na grande área, a bola é longa demais, totalmente forte, a bola sai pra linha de fundo, tiro de meta por aí. Emerson Romano. E é o seguinte, é uma jogada ensaiada, cobrada no segundo pau pra chegada de um zagueiro, geralmente o Anderson, que ajeita pra dentro da área. Pegou muito mal, agora o Fábio também cobrou rápido demais o tiro de meta, o árbitro mandou voltar, tem duas bolas em campo, tá uma confusão. E o Lisca tá aqui num camarote acompanhando, já que tá suspenso, então pode estar à beira do campo. Tá com o telefone, não? Não, não. Sem, pode. Não pode não, né? Mas pode entrar no... Só assistir das cabines, não pode ter acesso ao gramado, não pode ter acesso ao vestiário, nada. Bola lançada longa para o ataque do Cruzeiro. Tentou. Corte é feito pelo Balmer, dominando na sala para o Zé Ricardo. Domina o garoto Zé Ricardo para a ponta esquerda. Já entregando agora para a apresentação do Felipe. Felipe domina na ponta esquerda. A João Paulo na grande área, no perigo. Atenção! Rodolfo penetrou o perigo. Sai o goleiro Fábio. Sai um pouco atrasado. A bola sai ali de fundo. Vai dar o dar tiro de meta. A bola já tinha saído. Lateral. Não. Apenas lateral, favorecendo o América pela ponta esquerda. E o tempo vai passando, 15 minutos do primeiro tempo. O tempo não volta mais. 0-0 ao placar. O Cruzeiro precisa de um resultado com diferença de 2 gols. Mas quem ataca o América, recupera o Cruzeiro de novo. Bola longa, cumprida para Rafael Sopes. Tenta a corrida, chegou Balmer, mas domina bem. Lança pelo meio, vira o jogo para Alê. Alê fintou seu marcador, carrega, desce Alê. Ponta direita abriu, agora o jogo, entregando para Diego. Recebeu Diego, pode tentar o gol daí. Prefere um cruzamento, bateu no bumbum de um adversário. Bateu no Rômulo, abraçou de novo, ainda para o Diego. Recupera, recua, entregou. Agora pela direita, vira o jogo para Anderson. Dominou, ponta direita, outra vez para Diego. Domina o garoto, dominou, é cercado, vai tentar passar, lançou uma bola longa pela ponta direita, recebeu o passe na direita, Juninho dominou, tentou, virou o jogo outra vez, agora para o Felipe, domina, vai fazer o cruzamento lá pela ponta direita, rasteira na gadeira, o perigo para trás, atenção, chega no entanto, Barbosa alivia para a equipe do Cruzeiro, Barbosa toca a bola para frente, já viu uma falta, não marcou o árbitro, abraçou o Bruno na esquerda, olha a avançada do Zé Ricardo pela direita, recupera outra vez o América, bola bateu nas pernas agora do 16, o atacante Celeste, Bruno José, e a bola sai pela linha lateral. O arremesso que favorece de novo a América. Obrigado a todos que fazem a Unimed BH ser muito mais que um plano. Desce o América perigosamente na grande área. Bola passou pelo Rômulo, ficou agora na esquerda para a apresentação do Ayrton. Tem dois pela frente, mas nada bateu, consegue, foi derrubado. Foi derrubado, é falta! É falta, hein, Panciani? A falta foi do Diego Ferreira, foi para cima do Ayrton. No círculo central, Ayrton engatou a quinta ali para puxar o contragolpe, foi pro chão e o Felipe Fernandes Lima marcou a falta. Falta que vai ser cobrada, favorecendo a equipe do Cruzeiro no círculo central da cancha. Bola tocada para trás, recebeu agora perdido o Everton. Na direita, outra vez agora para Raul Cáceres, domina o lateral, caminha, suspendeu para a bola longa, cumprida lá de centroavante, recebe Rafael Chaves de cabeça, ataca para trás. José domina, penetrou, chutou, Marcelo para o gol, defendeu o Cavicchioli pela direita. Talvez seja o primeiro chute aí, hein, Panciari? É, a sobra ali do meio da lua, chegou o Bruno José. E não foi de direita não, Vibrante, bateu com o pé esquerdo. Boa defesa do Cavicchioli, informando o Mercantil do Brasil. O atacante tem que bater com as duas pernas, a bola sobe de novo, agora para o ataque, sobrou agora na esquerda para Rafael Sobis, domina, é cercado, fintou seu marcador, carrega, perto da direita da bola, abriu o jogo para Cáceres, para a ponta, recolhe o lateral, Cáceres vai avançando, passe curtinho, agora na ponta direita, lançando agora para Bruno José, ele escorregou no lance, perde a posse da bola, mas insiste o Cruzeiro, e a bola lançada para a linha lateral, arremesso que favorece o América, chegou a proteção 5 estrelas, conhece meu Cruzeiro Alto Truque, ligue 0800 947-1010 e associe-se. Prepara-se para fazer a cobrança. A equipe americana 0-0 aqui no Estádio Independência. Chegamos a 18 minutos do primeiro tempo. Bola pelo alto, afasta a zaga. Celeste voltou no comando para Barbosa. Cabeça errada agora do Sobes. Recupera o América. Bola sobrou para trás. Cavicchioli domina o goleiro. Sai jogando tranquilamente. Vai bater de perto à direita. Bateu agora na, prefere a perna esquerda, batendo na direita, entregando para o Anderson. Domina o zagueiro central. Bola longa, cumprida, rasteira. Na ponta direita, vira o jogo. Agora na ponta direita, recebe ali na ponta, vira o jogo na direita. Agora para o Juninho, Jimper comando. Olha o ataque perigoso agora com o centroavante. Nasceu para Bruno. Ó, perigo, atenção, penetrou. O atacante Felipe, mas chegou primeiro o goleiro Fábio. Em Romano. Jogada bonita, né, Alberto? De pé em pé, o toque do Américo, o lançamento dentro da área foi muito fechado, mais pro Fábio do que pra chegada do Felipe Azevedo. Mas chegou bonito o Coelho. 0-0, informando o Varejão das Tintas. Outra vez o América com a posse da bola, fica mais com a posse da bola a equipe do América, a bola sobrou para Zé Ricardo na direita da sua intermediária, abriu o jogo agora na direita para o Anderson, que domina e vai recuar de longa distância, recuando para o goleiro Cavicchioli, sai jogando tranquilamente, o Fábio Rafael Sobe tentou chegar. O rapaz com o Rafael Sobes, ele cansa, já uns 20, 30 minutos, segundo tempo, está cansado, porque ele joga no meio, vem buscando a bola e joga no ataque, tentando ser centroavante também. A bola passou lá de novo, lá pela ponta esquerda. Não correu, agora o Pereira, agora vai tentar chegar na bola. Chegou, mas a bola sai para a linha de fundo, em apenas tiro de meta. Prepara-se para fazer a cobrança o goleiro Cavicchioli, Sindiaque, o sindicato que é a cara do trabalhador. E o tempo vai passando, 19 minutos, mais 30 segundos do primeiro tempo, 0 para o Cruzeiro, 0 para o América, que é o placar do Estádio Independência. Semifinais no Carioca, Maracanã, Fluminense e Portuguesa, 0-0. No Gauchão, Arena Grêmio, Grêmio e Caxias também 0-0. Itatiaia Futebol, Campeonato Mineiro. E o Rodolfo tá sentindo aí, caiu, sentindo dores, tá parado o jogo, foi pisado aí por um adversário. Quem que fala aí? Você, o Pancieri? Eu tô nessa, mas o Rodolfo agora se levanta, conversa ali com o Felipe Azevedo, parece que tramando alguma jogada. A falta para ser batida pelo Eduardo Bauerman, vibrante. Já está recuperado o centroavante do América, a bola sobrou para a direita, agora para Diego. Diego domina, o lateral direito, Diego Ferreira, lançou a bola à frente, bola para a ponta, recebeu agora Juninho, a bola longa, cumprida para Rodolfo, vai tentar pela trave, perigo, atenção, uma afasta agora a zaga com o jogador Celeste, o zagueiro já viu uma falta que parece aí. O Everton tomou uma peitada do Rodolfo, caiu no gramado, o árbitro acompanhando de perto, marcou a falta. Varejão das Tintas, atendimento delivery, rápido e seguro, bala sobra pela direita, agora para o lateral direito, Cáceres domina, sai jogando pela sua intermediária, recua agora na grande área para o Everton, recua mais ainda, foi apertado, recua mais ainda para o goleiro Fábio, Fábio sai do gol, tá com o uniforme meio de várias cores, a bola sobrou outra vez lá na frente, bola longa, cumprida, tentando bem, agora o centroavante, mas não tem ninguém, aliás, lá pela ponta esquerda o Ayrton, mas não estava ninguém de centroavante. A bola sobrou tranquilamente para a equipe americana. Abraça para a esquerda. Recebe João Paulo, jogador que chuta forte. Toca a bola para trás, entregando para Bauerman. Dominou Bauerman. Lançou para a ponta direita. Longa bola pela ponta. Recolheu o América, tentando a Belgeta. Agora centroavante. A bola sai a linha lateral. Arremesso que favorece o Cruzeiro pela ponta esquerda. Já cobrado, não valeu. A cobrança foi irregular. O que que houve? Cobrou mal aí o Pereira, né? Não viu o seu companheiro colocado. Ele não. Cobrou no lugar. É. Ele estava fora do lugar. É, foi beneficiado porque a bola já estava perdida, né? A bola sobe de novo agora para a zaga Zanessi. Bola dominada. Ramon domina na direita da sua intermediária, entregou para o Everton. Na ponta direita vira o jogo para o Raul Cáceres, que domina. O passe longo, cumprido pela ponta direita. Recebe o Bruno José, tentou passar. Bom toque, a bola no comando. Olha o ataque perigoso do Cruzeiro. O lançamento é feito na ponta. Recolheu Cáceres pela ponta direita. Vai cruzar. Cruzando a Gandiela, pingou. Passou para a banca do gol. Sobrou para Bruno José, chutou para o gol. Bola sai para a linha de fundo. Resvalou em alguém aí, Pancieri. Eu tive essa impressão, mas não foi direto. Bateu direto ali o Bruno José. A chegada foi do Cáceres, Ibrante. Na linha de fundo, como manda o figurino, levantou a cabeça, vinha o Bruno José. Essa bola ainda teve no meio do caminho um bloqueio, mas quando chegou nos pés do 16, ele arrematou pro gol, tentativa de pegar o canto esquerdo do Cavicchioli. 0-0. Informando o Varejão das Tintas. E chutou lá no céu. Vamos outra vez com os comentaristas. Júnior Brasil primeiro, Edu Panzi. Vibrante, o América parece melhor organizado defensivamente, sua defesa melhor postada e consegue evoluir melhor ofensivamente. Do lado do Cruzeiro, como algumas peças não apareceram, não estão rendendo, dá para falar que por enquanto o América é um pouco melhor, Edu. O Cruzeiro ainda não conseguiu achar esse esquema que o Lisca montou para o jogo hoje, né? Com quatro meias, apenas o Rodolfo na frente e o Zé Ricardo entre essas duas linhas de quatro. Então o Cruzeiro tem muita dificuldade, não falta briga para o Cruzeiro, está faltando bola. E o América precisa caprichar no último passe, se caprichar consegue fazer o gol. Esse Barbosa entrega o ouro toda hora, viu? Abra uma conta no Mercantil do Brasil e tenha seu banco no seu celular. A bola sobra pelo comando, recebe agora o atacante tentando agora pela esquerda, caiu o jogador. Mas tá parado o jogo, o Erto mandou seguir, a bola sobrou para Cáceres, dominou, vai tentar passar, passou, penetrou o perigo, invadiu a grande área, chute de qualquer maneira agora do Sobes, tá caído lá o camisa 17 Barbosa, agora levanta-se, o Cruzeiro perde uma boa chance de atacar bem, a bola sobra para Juninho, para a ponta, recolheu o Juninho, suspendeu para o comando, longa bola, sobra no entanto agora para Cáceres, domina com dificuldade, quase ele perde a bola, falta aí seu juiz. A duas equipes, o Cruzeiro leva vantagem. Mas uma vantagem muito pequena. Tem que, esse tipo de falta tem que parar o jogo, gente. Agora passa agora para o comando. Tentou chegar. Quarto feito pelo Bauer, dominando para o América na direita. Entregando para o zagueiro central, Anderson, que domina. Devolve para o Bauer. Domina Eduardo Bauer. Gol de quem? Foi na conta do Iago Felipe. É gol do Fluminense no Maracanã. Fluminense 1, Portuguesa 0. Informando supermercados, BH. Daqui a pouco você me fala quanto foi o Flamengo. Ninguém está sabendo. Bora passar lá para a ponta esquerda. Avançando ali pela ponta canhota. Lançamento é feito na canjela. A bola pingou. Passou a cabeça do canto. Bateu na trave. Bateu na trave. Deu menta por milagre. Essa bola aí, meu caro amor. Emerson Romano. Olha, Vibrante. A jogada foi muito bonita. O passe do Zé Ricardo no ponto futuro para o Bruno Nazário. Ele até teve dificuldade para poder fazer o domínio. Fez o cruzamento. O Juninho, baixinho, subiu muito. A cabeçada no canto, ela na trave. O Fábio já estava vendido. O Fábio está agradecendo ao 390 deuses da trave, porque essa bola quase entrou. É, Alberto. Foi um milagre não cair, hein? E anote aí, sobrou amarelo para o zagueiro do América, Eduardo Bauer, mano, no lance de vencido, né? No lance anterior ele deu um carrinho, o árbitro deu a vantagem. E o Rafael Sobes e o Rodolfo estão se estranhando há um tempão. Agora o árbitro chama os dois, o Felipe Fernandes de Lima, ele é fortão, é da turma do CrossFit. Então tá bombadão o árbitro. Aí ele vai separando ali, mas o Sobes e o Rodolfo continuam batendo boca. E o Bauerman amarelado, informando Varejão das Tintas, Alberto. Já fez crofit, Vibrante? Ei. Só pra dizer que o Flamengo já está na final do Campeonato Carioca. Eliminou o Volta Redonda, 3-0 no último sábado. Me refiro ao da semana passada. E ontem ganhou de novo. 4-1 jogando no Maraca, espera por Fluminense ou Portuguesa, Vibrante. É, muito bem, muito obrigado aí, porque eu perguntei a várias pessoas e ninguém sabia. Bola vai sobrar de novo agora para a ponta esquerda. Abrou agora para a retaguarda, o Cruzeiro quase toma um gol aí. Foi um milagre essa bola batendo na trave. A bola sobrando à direita para o Everton, dominando pela direita da sua intermediária. A bola é longa, comprida demais, corte feito, a bola sai para a linha lateral. Não toca a bola, aí fica difícil uma bola longa da intermediária. Sobra na direita para Adriano agora, suspendeu para a ponta esquerda. Vai ficar agora para o Pereira, domina, sai jogando, caminho lateral. Rasteiro, bom passe na esquerda, toque de bola para Ito. Dominou pela torcida do Paraguai, rasteiro, mas no goleiro. Tinha que poderia ter avançado mais aí, Pancieri. É, não teve tanta potência, né? Teve boa intenção, mas potência não teve. Foi do lado esquerdo o Ayrton. Boa defesa do Cavicchioli, informando o Sindeac. Se precisar sair, use máscara cobrindo o nariz e a boca para proteger a todos do coronavírus. Prefeitura de Belo Horizonte, lá vai o América. Ataca Juninho, caminha Juninho. Ataca Juninho, caminha. Aproxima do gol do Cruzeiro, nação na esquerda. Sobrou na ponta. Ao chute pelo gol no canto. Bateu na zaga do Cruzeiro. A bola vai saindo pela linha de lado. Arremesso que favorece a equipe americana pela ponta direita. O chute foi perigosíssimo do Felipe. Bateu em alguém na parede humana e saiu para a linha lateral. Arremesso que favorece o América pela ponta direita, prepara-se o lateral direito para fazer a cobrança, Diego está para a ponta, pode erguer para a grande área, ele pintou a cabeça toda de branco, lançou para a ponta direita, lançou na grande área, recupera de novo o Cruzeiro, lançando a bola para frente, bola pelo alto, sobrou, insistiu, recuperou, a bola vai saindo para a linha lateral, arremesso de novo, favorece o América pela ponta, atendimento Varejão das Tintas, online, segundo e rápido, prepara-se para a ponta direita, outra vez está atacando, bola sai de novo, novo arremesso, preparando-se de novo para fazer a cobrança, a equipe americana para a ponta direita, 0-0 ao placar, Cruzeiro quase toma um gol há poucos instantes atrás, a bola vai sobrar de novo outra vez agora para o ataque americano. João Paulo chutou de longe, bora resvalar em alguém, não, foi direto pro gol aí, meu caro Emerson Romano. Rebote ficando com o América, o Zé Ricardo ajeitou pro João Paulo, tava pressionado, pegou na orelha dela, mandou quase por sob a barreira que fica ali nas arquibancadas atrás do gol. O árbitro pediu ali, o VAR tá olhando alguma coisa para ver se teve um desvio ou não. Tá esperando ainda, o Fábio tá pronto pro tiro de meta. Abraçando aí o doutor Marcos, procurador da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O doutor Mano Mãe, Venda Nova, Marinho, Toninho, Giló e Zé Luiz de Dores do Indaiá. Doutor Ilarino, Flávio Eduardo da Lagoinha, jornalista Fábio Cecílio no Gutierrez. Bola longa, comprida para o ataque celeste. Baumemer fez o corte. Sapa pelo meio, tentando ali. Domina bem, mete a bola no peito. Agora Zé Ricardo, show, sobrou na esquerda. Vira o jogo para o Bruno. Recupera bem o Cruzeiro, sai jogando. Toque agora na grande área, o quarto é feito, a bola vai saindo para a linha lateral. Arremesso que favorece o Cruzeiro pela ponta direita. Adianta-se Cáceres para fazer a cobrança. Sindiaque, o sindicato que é a cara do trabalhador. Pela ponta, prepara-se a equipe celeste para fazer a cobrança. E o tempo vai passando, quase 30 minutos. Quase 30 minutos do primeiro tempo, 0-0. Bola recuada, sobra para o Everton, domina o zagueiro central do Cruzeiro. Perde a esquerda da bola, suspendeu lá na frente. A bola passou para Ayrton, tentou chegar a bola. Chegou primeiro Cavicchioli, dá um chute na bola longa, comprida, vai ficar agora para Pereira, saltou na cabeçada, a bola espirrou, sobra para o América, recuada a bola, sobrou para Lê, Lê domina, recua para Zé Ricardo, mais atrás ainda para o Anderson, dominou na esquerda para Baumer, domina o quarto back na esquerda, vira o jogo para João Paulo, domina o lateral, caiu do João Paulo, bateu de perto à direita, a bola é longa, comprida, chegou o Everton, capseia um pouco mais para trás, vai tentar corrigir, corrige, olha o perigo aí, menino, solta essa bola, tentou o drible, quase, ele perde a redonda, aí... Está reclamando o centroavante do América, que foi atingido no rosto aí. Ele virou o braço, atingiu o centroavante do América. Está caído na grande área. Ei, Emerson Romano. Está reclamando que na indecisão do Everton, está nervoso o garoto 34. Ele teria deixado ali a mão no rosto dele, né? Está reclamando o Rodolfo. Eu, sinceramente, quero que os nossos comentaristas auxiliem aí com o replay, se tiver, porque eu fiquei muito na dúvida, em princípio, para mim, não foi nada. Ô, Romano, revendo aqui o lance, a mão passa até na cabeça do Rodolfo, mas um teatro excessivo dele não foi nem de longe para isso, não houve força de nada, nada pro a forma como ele valorizou, Edu. Ô, Júnior, agora virou moda, né? Abriu o braço, bateu no rosto, o juiz marca falta, dá cartão. Para mim, um lance absolutamente involuntário, o braço bate no rosto do Rodolfo, sim. Agora, se é fora da área, no meio de campo, ele marcaria e talvez daria ou desse até um cartão, mas eu acho que não foi absolutamente nada. Ele fez casquinha na cabeça exatamente. Dele. Exatamente, nada. A mão lambeu a cabeça dele. Ele tinha, como é que a gente falava antigamente? Tinha uma pareba na cabeça e coçou ela ali. Tirou a pereba da cabeça, né? Muito bem, o tempo vai passando. Opa, você vai falar de novo. Ô, Vibrante, Fabrício. Põe na conta do Matheus Henrique. É gol do Grêmio, Arena Grêmio, semifinal, volta Campeonato Gaúcho. O Grêmio vai vencendo o Caxias por 1-0, fazendo 3-1 no agregado. O Grêmio confirmando vaga na final do Gauchão, informando Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. E o tempo está passando, 31 minutos e 30 segundos do primeiro tempo, placar do Independência, 0-0. No Campeonato Paulista, em Mirassol, o Mirassol está vencendo o São Paulo por 1-0. A bola vai sobrar de novo para a retaguarda do Cruzeiro, dominando agora pelo comando. Avança Ramon. Ramon domina lá para a ponta esquerda. Abriu o jogo para Pereira. Recolheu Pereira lá sobre a direita. Vira o jogo para o Everton. Vai, garoto. Fica mais firme, garoto. Você tem futuro. Avança para a direita. Caminha. Penetra. Já no campo aniversário. Bateu de perto à direita. Longa a bola para a ponta canhota. Corte é feito pela zaga do América. Estava lá recuado o Juninho. Não é zagueiro, mas mandou a bola para a linha lateral. Tá, agora para Ramon, que está meio sumido de campo. Bola tocada para trás, voltou o jogo. Agora na esquerda, recebe a zaga com o Ramon dominando. Vai bater na frente, bateu forte de qualquer maneira. Bateu no Alê, ficou com a bola, sobrou para Juninho. Capteou, mas volta bem agora para Pereira. Pereira para Rafael Sobes, domina, entregou para Adriano na direita. Vira o jogo na ponta, agora para cá. Que bola, hein, Adriano? Bola sai a linha lateral. No meu Cruzeiro Auto Truque, você protege também sua bike, celular. Acesse Meu Cruzeiro autotruque.com.br. Abraçando também o Temar, o Adora aí no Barreiro, Márcio Miguel, Gomes e Marciele em Betim, Rangel, Alex e Rodrigo, cabeleireiros aí da Savassi e o Beto Mordente, também o Devanir, né, para se atacar de novo, outra vez a equipe americana. O tempo vai passando, 33 minutos do primeiro tempo, 0-0 para cá. 1-0, o América está jogando com resultado até agora. Está melhor em campo, já falaram os comentaristas. mas joga com o resultado de um empate. O mesmo placar, prepara-se para a cobrança. O América, cobrança de falta, pode ser perigosa aí, em Romano. Muito, e o América mandou os zagueiros para a cozinha do Fábio. A falta vai ser ensaiada, o João já levantou o braço por ali, o Alê também na bola. Para-se Alê para fazer a cobrança, camisa 11, vai bater Alê de perna direita, de perna esquerda tem o João Paulo. Expectativa da torcida americana. Ali foi pra bola, João Paulo cruzou, na gadeira, afasta a zaga, agora tá em quem? A zagueira, agora é o Rafael Sobes, ele tá atrasado, lançou a bola longa, cumprida, corre muito o Ayrton, vai tentar chegar, chegou na bola o Ayrton, caiu o Ayrton, pediu falta, e a falta, e vai sair cartão ao que parece, Pancieri. E foi no mano a mano, na ponta esquerda, o Diego Ferreira com o Ayrton. O Diego Ferreira fez a falta, porque o Ayrton tava projetando na frente dele, pra sair ali na grande área do América. A falta existiu, lado esquerdo, vem bola na área do Cavicchioli, vibrante. É uma falta que leva perigo para o gol do América. Vai tomando posição a equipe celeste para fazer a cobrança de infração. Toma posição, o ataque para fazer a cobrança, também o lateral esquerdo na cobrança de infração. Vejamos quem vai cobrar lá para a ponta canhota. Vai partir agora para a cobrança, para merece o Rômulo, né? Tem os dois, vibrante, tem o Matheus Pereira e o Rômulo também nela. Quem vai cobrar o Rômulo? Atenção, prepara-se para a cobrança. Vai partir pela bola. Não autoriza o ar porque está conversando aí com os jogadores aí próximos à grande área. Ou dentro da grande área. A equipe americana. Conversa, conversa. Atenção, correu o Rômulo, bateu, a bola pegou. Vai começar. Ao gol, atenção, a bola passa para fora. Perde uma chance de ouro. Cáceres chutando por cima. Era gol, Cáceres. Era gol do Cruzeiro, hein, Pancieri? O Everton disputou a bola lá em cima com a zaga do América. No rebote, ela chegou na medida pro lateral do Cruzeiro. A batida foi de primeira, sobre o gol do Cavicchioli. Quase, quase, hein? Quase, quase, tá 0-0. Eu acho que não era força, né? Era colocação, né, Júnior Brasil? Era assim, viu? Na cara do gol você falou, não pode perder não, viu, Vibrante? E vou te falar um negócio também, o nobre Felipe gosta de uma resenha, hein? Olha lá, ataque de novo o Cruzeiro, agora não é o erro da defesa, mas não valeu nada. Agora vai sobrar de novo agora, lá no bateque do América, tentando chegar o Juninho, chegou, bola sai para a linha lateral. Obrigada a todos que fazem Unimed BH ser muito mais que um plano. Obrigado a todos que fazem Unimed BH ser muito mais que um plano. O tempo vai passando, já chegamos agora a quase 37 minutos do primeiro tempo, falando de novo, Edu Banzi e Júnior Brasil. Pois é, Vibrante, ó América. Tentando o América, lá pra trás a bola, sobrou na esquerda, penetra o América, não ganha, é o Alê, vai tentar passar, voltou, toca a mão na bola. Pode voltar se quiser. Ô Vibrante, o que eu consegui perceber aqui naquela parada do atendimento pro Rodolfo, quando o Cruzeiro voltou, Felipe Conceição pediu pro Bruno José e o Ayrton fecharem mais ao invés de jogarem abertos nas linhas laterais. Talvez para dificultar o América. Olha lá o Everton, perdeu a bola, bizonhamente ao gol do América. Atenção, sai Fábio, defende milagrosamente. Numa falha brutal do zagueiro central Everton. Ele quis tocar a bola, quis fazer um drible, perdeu, quase não fosse o Fábio pegar essa bola. Em Emerson Romano. E também a indecisão do Nazário, né? Porque o América bateu a carteira do Everton, é o mapa da mina do América por ali. E o Nazário, na hora que o Fábio cresceu na frente dele, falou: o que eu faço? Eu chuto, caso ou compro a bicicleta. Aí o Fábio cresceu pra cima dele. O Vibrante, o Everton de novo, assim como no primeiro jogo, parece nervoso, não se encontrou. Gostei do Juninho, do América, ele tá, quando o time ataca, aparecendo bem do lado do Cruzeiro. Quando o Cruzeiro toma a decisão de atacar, demora muito a escolher. Isso só dá tempo do América se organizar melhor defensivamente. Exatamente, tá entregando ouro o zagueiro central do Cruzeiro aí, Everton, que tem um futebol de futuro, mas tá complicando um pouco. Bola vai sobrar agora na direita para o Cáceres, domina na ponta direita, toca a mão na bola agora, o atacante Felipe Azevedo, falta que vai para seu Cruzeiro. Máscara no queixo, não protege ninguém do coronavírus, a máscara deve cobrir o nariz e a boca, Prefeitura de Belo Horizonte. Bola vai saindo para a linha lateral, arremesso que favorece o América. Lateral direito, Diego para a cobrança. Abraçando aí o Elson Schneider, Eudeu e o Ione Rui, Rui Barbosa, Demar e Alonso aí de Unaí. Família Unaí. Mamute Tafik da Polícia Civil, Afonsinho e toda a sua família em Azulita. Prepara-se para atacar o Cruzeiro. Houve uma falta aí sobre um Ramon que está caído pedindo socorro. Supermercados BH, gol de qualidade, um show de preços baixos para você. É, o Ulisses está ali firme, observando. Olha lá, ele gosta da resenha. Com seus olhos de gato. Felinos, felinos, hein, amor? Hein, Romano? Ah, é, não, ele gosta da conversa. Isso num botequim com a cerveja, nu. É, vai longe, né? Madrugada fora, né? A bola passa lá na direita. Mano Cáceres domina. Recolhe na sua intermediária. Tocou pra frente. Bola longa, comprida. No comando, ataque. Sobrou pra Rafael Sobis na direita. Na ponta. O jogo agora com José. Domina o Louro José. Está pra direita. Entregou no Adriano que domina. A José que domina. Recua de longe. Ataca, José. Você tem velocidade, José. Bola sobra de novo. Agora para o Everton. Domina. Recolhe a bola na sua intermediária. Na ponta direita. Vira o jogo. Agora para Barbosa. Finta o seu marcador. Boa jogada agora do Barbosa. Lançou para a ponta esquerda. Para a penetração do lateral canhoto do Cruzeiro. Ataca Matheus Pereira pela ponta. É cercado. Voltou o jogo agora para Sobis. No comando para Adriano. Dali para tentar até o gol. Lançou o rasteiro. Bom passe para Ayrton. Dominou. Tocou a bola na ponta. Cruzamento é feito. Né, Gandiar? Cruzamento imperfeito. Mais baixo, a bola sobe de novo, agora para Matheus que domina, vai tentar passar pelo seu Beto, insistiu, recua, toca a bola para trás, vira o jogo para Ramon, Ramon na direita, agora na ponta para Cáceres, domina o lateral, caminha, está para o direito, fintou o seu jogador, carregou, aproxima do gol, rolou para a Candela, olha o perigo, Ayrton, penetrou para trás, ao gol, atenção, chega afastando de qualquer maneira, Diego Ferreira manda a bola para a linha de fundo, em passe ali. O passe do Ayrton tinha localização precisa, Matheus Barbosa que estava ali, entrando na pequena área para fazer o chute, para armar o chute. Escanteio lado direito do Cruzeiro. Vem o Rômulo para a batida, vibrante. Aparece Rômulo para fazer a cobrança de escanteio. Põe a bola na marca. Vai alçar o centro para a grande área. 0-0 para cá. Caminhamos para 40. Atenção, expectativa da torcida celeste. Correu para a bola, bateu pela bengona. Grande área. Afasta, zaga o chute para o gol. Baba, defendeu espetacularmente Cavicchioli. Um chutaço sensacional agora do atacante Loro José, quase, quase no gol do Cruzeiro. Uma defesa monumental do Cavicchioli, hein, Pacielli? Que defesaça! Que defesa espetacular do Cavicchioli do lado esquerdo. Ele foi fazer a catada. A batida do Bruno José e o escanteio para o Cruzeiro com o Rômulo de novo. Aparece Rômulo para cobrança, bateu curtinho para Cáceres, dominou, atacou, mais atrás ainda, vira o jogo na ponta, Adriano, tocou pelo meio, voltou para Bruno José, dominou, penetrou, cruzou de perto da esquerda, ou chutou para sair para a linha de fundo, acho que resvalou em alguém, juiz mandou apenas tiro de meta, Sindiac, o sindicato que é a cara do trabalhador, o tempo vai passando, 41 minutos do primeiro tempo, placar do Independência 0-0. Pelo Campeonato Paulista, São Paulo Mirassol 1-1, o Santos está empatando com o São Bento 0-0 e o Corinthians acaba de marcar o primeiro gol no Mirassol. Olha o escanteio, prepara-se para a cobrança de escanteio para a direita, a equipe celeste prepara-se, Rômulo para fazer a cobrança, vai alçar no centro para a grande área, expectativa outra vez da torcida celeste, correu para a bola, bateu, para pingou, cabeçada para trás, afasta a zaga, sobra na direita para Diego, Diego dá um chutão para frente, pelo alto tentando pegar a defesa do Cruzeiro desprevenida, mas está atento, o Ramon domina bem, amortece agora no peito, o Adriano domina, tacou pelo direito, caminhou, passou primeiro, passou pelo segundo, bom toque de bola na direita para Barbosa, errou o passe, entregou para o adversário, voltou o jogo para Adriano, na ponta direita, na ponta, recebe o passe agora na direita, Rômulo, dominou, passou, penetrou o perigo, invadiu o grande área, adiantou demais a bola, perdeu, a redonda insistiu, o Cruzeiro tentou a recuperação, não consegue, sobe para João Paulo, dominou, sai jogando agora com um atacante agora na esquerda, tentando o passe para Felipe, domina, cai o jogador do América, hoje dispara o jogo para marcar a infração aí em Panciani. Em cima do Bruno José. Agora, vibrante, naquela batida que o Cavicchioli fez a defesa, eu tive a impressão que a bola ainda dá uma leve batida no Eduardo Bauer, o que dificulta ainda mais a ação ali do Cavicchioli. E ele pediu desculpas porque a bola era para ele sair. E teve que fazer a defesaça depois. Varejão das Tintas, toda a loja com pagamento em até 12 vezes sem juros. Bola longa, comprida para o ataque americano. Não chegou o Juninho, corte é feito pela defesa celeste. Sai chegando o Ramon, domina bem, caminha, olhou a colocação de seus companheiros na direita, vira o jogo, na ponta agora para Cáceres, domina, desce o Paraguai para a direita. No meio para Adriano, de primeira errou o passe. Adriano, Adriano. Não fica assim, Adriano. Abra uma conta no Mercantil do Brasil e tenha seu banco no seu celular. para aparecer, para atacar de novo. Outra vez o América pela ponta canhota, bola recuada, sobe para Zé Ricardo, domina, bola voltou para ele, insistiu, recupera de novo o Cruzeiro, tentou, insiste o América, recuperação do Alê, dominou no comando, lançou para o centroavante, domina bem agora Rodolfo, dominou pela ponta direita, abriu o jogo, lançou para a ponta, voltou para o Juninho, cruzou para a grande área, bola bateu em alguém do Cruzeiro, escanteio pela ponta direita em Romano. Esse Alê, ele conseguiu fazer o domínio, achar alguém do lado, o cruzamento do Juninho, a bola pegou no Ramon, foi para a linha de fundo, escanteio, Bruno Nazário para a cobrança. Parece Bruno Nazário para fazer a cobrança de ponta direita, daqui a pouco Enio Lima comanda o segundo tempo desse jogo, Cruzeiro e América. América e Cruzeiro. Enio Lima, o garoto que marcou, para aparecer para a ponta direita, a cobrança de escanteio da equipe do América. O lançamento vai ser feito na grande área. Quem que vai bater, o João Paulo? Bruno Nazário. Bruno Nazário. Bruno Nazário para fazer a cobrança. Já jogou pelo Cruzeiro, né? Então são mais ou menos. Né? Para a cobrança, ele vai bater o escanteio. Atenção, põe a bola na marca. Agora sim, de perto, a canhota. Bateu de curva. A bola sai na grande área. Passou para a boca do gol. Ninguém de cabeça. Bola sai. A lateral favorecendo, ao que parece, o América pela esquerda. Teve um desvio do jogador do Cruzeiro no meio do caminho. Ela saiu lateral do outro lado. João Paulo cobra. Conhece o meu Cruzeiro Auto Truque. A proteção feita para a Nação Azul. Ligue 0800-947-1010 e associe-se. Prepara-se para a cobrança. João Carlos domina. O lateral esquerdo, João Paulo, vai lançar a bola na grande área. Lançou força na mão. Cruzamento é feito. Voltou, zaga, voltou. América, chute para o gol. Bola sai para a linha de fundo. Está pedindo escanteio de novo. A informação. Vibrante, põe na conta do Lucas Braga. É gol do Santos na Vila Belmiro. Santos 1, São Bento 0. Resultado que vai mantendo o Santos na primeira divisão do Paulista. Informando, Sindec. 2. 2 minutos além do tempo regulamentar. Mais um escanteio para a equipe do América, para a ponta direita. Nazário prepara-se para a cobrança. São Marcas Auto Shopping, o maior shopping de seminovos do Brasil. Na cobrança, põe a bola na marca. O Nazário, Bruno Nazário, vai bater de perto à direita. Preferiu a perna esquerda, bateu, pegou na grande área, o perigo, passou pela boca do gol. Ninguém aproveita. A bola pênalti. Está marcando o pênalti. Pênalti, empurrão no Eduardo Bauerman, que tentava a cabeçada. Titubeou um pouco o Felipe Fernandes Lima, mas marcou pênalti pro Coelho. Penalidade máxima, portanto. Não deu pra ver, não, viu? Foi tão rápido o cruzamento, a bola passou pela boca do gol, que não deu pra ver, não. O juiz tava perto, marcou. Vejamos se o VAR também vai confirmar. Ou não tem nada de VAR nesse momento? Tem VAR, sim. O VAR vai checar. Mas eu vou te contar, foi um pênalti tão bobo do zagueiro do Cruzeiro, a bola estava passando e ele desloca completamente o Eduardo Bauerman. Acho que ele nem chegaria na bola. Parece que a sensação que tem é que ele pegou na cintura do Bauerman para dar um golpe de judô. Quem que foi aí? Quem que foi do América que fez isso aí? Do Cruzeiro, aliás. Bruno José. Logo o Bruno José, né? Ô Vibrante, vendo a imagem aqui, pra mim, pênalti indiscutível. Foi sim. Ô Brasil, e o que chama a atenção é que o árbitro Felipe Fernandes de Lima, ele não ia marcar o pênalti. Quem deu o pênalti foi o Bandeira. Exatamente. Mano. E no lance de escanteio aqui pro Cruzeiro, ele também não deu o escanteio e mudou de ideia segundos depois. Tá com uma ajuda legal o Felipe Fernandes de Lima hoje, viu? Prepara-se pra cobrança. Quem que vai cobrar aí, minha gente? Roberto, quem vai cobrar é o Rodolfo. E quem marcou o pênalti foi o Felipe Alan, aliás, o Ricardo Júnior de Souza. O auxiliar número 2, Ricardo Júnior de Souza, é quem chamou a responsa, Vibrante. Prepara-se para fazer a cobrança. Rodolfo, centroavante do América. Os grandes centroavantes do futebol brasileiro no momento. Toma pouca distância da bola, vai bater de perto à direita. Fábio no centro do gol, expectativa. Atenção, autoriza o árbitro. Vai partir para a bola. Correu Rodolfo, atenção, bateu, bola, passa, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol! América! Rodolfo batendo esplendidamente de perto à direita o pênalti. Bola no canto direito. Fábio foi para o canto esquerdo. No momento maior do futebol, Rodolfo faz o momento maior do futebol. Inaugura o marcador e alarga a vantagem do América nesta decisão entre Cruzeiro e América. Aos 47 minutos, Rodolfo faz 1 a 0 para o América em Emerson Romano. O gol para quebrar a maldição de não ter marcado em clássicos. Já eram 6 clássicos sem balançar as redes. Rodolfo, batida com raiva e como manda o manual do bom cobrador. Bola no canto, goleiro do outro, Rodolfo, para assumir a artilharia do Mineiro. Rodolfo, se o gol é festa, Rodolfo José Barbelo da Nove Sabi. Bola na rede, é o que interessa, Américo 1-0. E termina o primeiro tempo com o placar de 1-0 para a equipe americana. Volta você, João Vitor Cirilo. Vamos lá, vibrante Alberto Rodrigues. O América ampliando a vantagem já construída na primeira fase, ampliada no primeiro jogo, vai para este intervalo com a vantagem também no segundo duelo, Emerson Romano. E muito, e agora uma tranquilidade ainda maior. Olha só, nesse momento o Felipe Conceição toma cartão amarelo. Tomou. Ô Romano, você vai voltar com seu destaque, mas deu para mais ou menos entender. É que ele acha que o Felipe Fernandes de Lima não estava marcando faltas para o Cruzeiro. Ele faz ali um gesto de apontando para o campo que o Cruzeiro estava atacando e depois faz o gesto sequente na sequência do lado do América. Mas foi amarelado. Felipe Conceição, pode continuar, Xará. E aí o América amplia essa vantagem. O Cauã de Almeida vai conversar com os jogadores agora com mais tranquilidade no vestiário. O América que tem uma baixa entre os seus relacionados, Cirilo. O Gustavo Gravino sempre entrando, garoto sendo trabalhado muito no América. Ele sentiu uma inflamação no pé esquerdo e por isso foi vetado. O Sabino reaparecendo entre os relacionados do Coelho e o atacante Lohan. Boa, Romano. Do lado do Cruzeiro, Emerson Pancieri, missão complicada, vai ter que fazer 3 no segundo tempo. Pancieri. Complicadíssima, né? Complicadíssima porque o Cruzeiro, dentro também do Campeonato Mineiro, não fez esse marcador em outras oportunidades. O Cruzeiro teve dificuldade de fazer um marcador maior em partidas dentro da competição. Só fez 2 gols ou mais de diferença, Cirilo, contra o RT. 2-0, contra o Coimbra foi 2-0 e contra o Patrocinense foi 4-0. O restante placar mínimo das vitórias do time celeste é uma dificuldade também maior agora para o segundo tempo. O Felipe Conceição, que agora chega no vestiário do Cruzeiro acompanhado do auxiliar, também do preparador físico celeste, com o Lucas França, Giovani, Brock, o Ruschel, Matheus Neres, Jadson, Claudinho, Marcinho, Potker, Stênio, Felipe Augusto e o Bissoli. Bissoli que foi relacionado, Marcelo Moreno nem no banco de reservas. As opções do Conceição, informando Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente, Cirilo. Valeu, Pancieri. Thiago Reis, seu destaque. Lembrando que agora o Cruzeiro, para avançar, teria que fazer, ou terá que fazer, 3 gols, né, Cirilo? A condição do América ficou ainda melhor. Os jogadores das duas equipes seguem no aquecimento e está sendo chamado ali ao vestiário do Cruzeiro. Talvez, eu não sei se está sendo chamado ou se ele está com algum tipo de aperto, né? Está correndo ali o Stênio e também o Bissoli. É o Bissoli que está indo para o vestiário. Pode ser novidade nesse segundo tempo. Acaba de ser chamado o atacante Bissoli, contratado junto ao Atlético Paranaense esta semana. Deverá ser novidade no segundo tempo no Cruzeiro, viu, Cirilo? Flagrei aqui, tava de olho, meu galhote. É isso aí, Thiago Reis. Bom repórter, sempre em cima do lance. Oswaldo Diniz, equipe de jornalismo da Itatiaia, chegando nesta jornada esportiva. Boa tarde, Oswaldo. João Vitor, Cirilo, muito boa tarde para você. Olha, João Vitor, está no ML da capital o corpo do idoso que morreu em um incêndio ainda inexplicado. No começo deste domingo, em Matozinhos, na Grande BH, Afonso Pereira Moura, de 84 anos, era um dos internos na clínica de reabilitação Morada do Criador, que fica na Estrada do Cafezal, na zona rural da cidade. Dentro o fim da noite passada e a madrugada de hoje, 2 alojamentos pegaram fogo. No primeiro, no quarto 1, a responsável pela casa conseguiu apagar as chamas antes que alguém machucasse. Pouco mais de uma hora depois, no quarto 3, onde dormiam 4 pessoas, a sorte não foi a mesma. O incêndio alastrou rapidamente no cômodo, 3 pacientes conseguiram sair e o senhor Afonso morreu carbonizado na cama em que estava deitado. A polícia não descarta a hipótese de que o incêndio tenha sido criminoso. Nossa reportagem tenta contato com representantes da clínica Morada do Criador, em Matozinhos, sem sucesso até o momento. Repórter Oswaldo Diniz. Preciso de dinheiro onde tem. Vem aqui. Seguro pra família também. Vem aqui. Se pinta um imprevisto aonde vou. Vem aqui. Vem aqui, corretora de seguros e correspondente bancário. Em Contagem, na Avenida Cantagalo, 196. Aqui é que eu recebo pelo INSS. Pagamentos, benefícios, vem aqui que acontece. Estamos bem aqui pra você. Vem aqui, corretora de seguros e correspondente bancário. A pandemia mudou a vida de todos. Para superá-la, o governo de Minas e as forças de segurança estão fazendo muito mais do que já faziam. Estão dando apoio e proteção ao transporte de vacinas em Minas. Já distribuíram mais de 1,000 respiradores para todo o estado. E coordenam a produção de mais de 5 milhões de máscaras pelas unidades prisionais. E trabalhando juntos, diminuíram a criminalidade para o menor índice dos últimos 9 anos. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Alô, ouvinte Itatiaia. A Auto Truck está presente em várias ações promocionais, em shows, no futebol e na vida de milhares de associados. Agora ela lançou uma surpresa para os amantes de Fórmula 1. Conheça o espaço da Auto Truck no São Marcas Auto Shopping e viva uma experiência completa de ser um piloto de Fórmula 1 com o simulador da Auto Truck. Avenida Babita Camargos, 1295 Contagem, 0800-944-1127. Auto Truck, proteção para você. Itatiaia Futebol. Faltando 5 minutos para 5 horas, jornada esportiva pela Itatiaia, intervalo de jogo. O América está vencendo o Cruzeiro por 1-0. Primeiro jogo, vitória do Coelho por 2-1. No agregado, 3-1. O América tem a vantagem, lembrando, de vencer e perder pela mesma diferença de gols. Então, o América pode ser derrotado por um gol de diferença. Para se classificar, Cruzeiro vai ter que vencer por 2 gols. Nesse momento, seria um 3-1. Fabrício Calazans, no plantão esportivo. João Vitor Cirilo, o Romano falou na narração do gol do Rodolfo, que o Rodolfo está assumindo a artilharia, junto com o Keké, o Paulo de Souza Júnior do Tombense. Os dois têm 6 gols. O Keké ficou pelo caminho, mas o Rodolfo segue brigando, então, para a artilharia geral do campeonato estadual. João Vitor Cirilo, semifinais Brasil afora. No Carioca, no Maracanã, o Fluminense está empatando com a Portuguesa por 1-1. Iago Felipe fez para o Flu. O Chay, cobrando pênalti no finalzinho do primeiro tempo, empatou para a Portuguesa. No jogo de ida, também 1-1. O Fluminense, que fez melhor campanha na primeira fase, está ficando com a vaga na final para enfrentar o Flamengo. Já pelo Campeonato Gaúcho, também semifinal, jogo de volta na Arena do Grêmio. O Grêmio, com gol do Matheus Henrique, vai batendo o Caxias por 1-0. Grêmio venceu na ida 2-1. O Tricolor Imortal tem 3-1 no placar agregado. Está avançando a final do Gauchão para enfrentar a equipe do Internacional. Campeonato Paulista, última rodada, primeira fase na Arena Corinthians. O Corinthians, com gol do Fábio Santos, vai vencendo o Novo Horizontino por 1-0 e ajudando o Palmeiras, que está se classificando também porque está vencendo a equipe da Ponte Preta por 2-0 em Campinas. Gustavo Scarpa e William do Bigode, os gols do Palmeiras. Já a equipe do Santos, na Vila Belmiro, com gols do Lucas Braga e do Caio Jorge, agora no finalzinho do primeiro tempo, vai vencendo o São Bento por 2-0. E com este resultado, o Santos está escapando do rebaixamento no Campeonato Paulista. Informando, Sindeac. Na volta, Júnior Brasil e Edu Panzi analisam a etapa inicial na Arena Independência. Há 50 anos, os clientes Unimed BH têm com quem contar. Nesses tempos difíceis, em que a pandemia exige um volume enorme de atendimentos, acima de tudo o que podíamos imaginar, somos um time na luta incansável para cuidar da vida todos os dias. Obrigada aos 5.400 médicos cooperados. Obrigada a todos os profissionais da linha de frente no combate à Covid-19. Obrigada aos médicos pelas 320 mil consultas online realizadas até o momento. Obrigada aos 39 hospitais parceiros, aos 271 laboratórios e clínicas parceiras. Obrigada aos socorristas das nossas ambulâncias e a cada colaborador que luta ao nosso lado. Obrigada aos nossos 1 milhão e 300 mil clientes pela confiança e por compreenderem os desafios que estamos enfrentando juntos. São vocês que fazem a Unimed BH ser muito mais que um plano. A Prefeitura de Belo Horizonte oferece consultas online para casos suspeitos de coronavírus. Acesse pbh.gov.br. João Vitor Cirilo. Vamos bater um papo com os comentaristas da Itatiaia, com o Edu Panzi, com o Júnior Brasil, sobre a etapa inicial. Tem o América vencendo o Cruzeiro por 1-0 até aqui. Pode ser você primeiro, Júnior. Valeu, Cirilo. 10 minutos de intervalo, o América vai vencendo por 1-0. Edu, achei que o América fez por merecer. O América mostrou mais organização, a defesa muito bem postada. Quando o Cruzeiro tinha bola e não foi muitas vezes, o América se fechava, o Cruzeiro demorava a pensar, a encontrar uma solução para transpor a defesa do América. O Cruzeiro não conseguiu abrir o jogo, jogar para o Ayrton nem para o Bruno José. Em algumas oportunidades apareceram e desperdiçaram até oportunidades. Quando você tem um time que alguns jogadores não rendem mais de 3, fica complicado. Barbosa, Ayrton, o Rômulo, o Adriano e o Everton muito nervosos. O Everton tem que ter um pouco mais de calma, já são 2 jogos, 2 clássicos aí que ele não consegue apresentar um bom futebol. Já do lado do América, o Juninho aparecendo muito bem, sendo aquele Juninho que conseguiu acelerar o jogo. O Nazar até com um pouco mais de mobilidade, apesar de cair mais e jogar pelo lado esquerdo. Mas o América mostrou não só uma desenvoltura ofensiva, evolui, consegue evoluir com boas jogadas, boas trocas de passes. Tem o Rodolfo que incomoda bastante, do outro lado o Sobis não conseguiu incomodar como o Rodolfo. O América com boas tramas, prevalecendo o conjunto do América. E o América, até você destacou, essa mexida que deixou o meio de campo mais forte, mas o América conseguiu trabalhar melhor a bola, mesmo que as duas equipes tenham tido o mesmo número de oportunidades, 3 para cada, mas o América mandou bola na trave, teve uma com perigo, teve um pouquinho menos de posse de bola que o Cruzeiro, 47 contra 53, mas eu entendo que essa vitória parcial num pênalti que aconteceu, o Bruno José fez pênalti no Bauerman e o Rodolfo aos 47 fez o gol do América. Para mim, essa vitória é justa. O América mostrou ser um time com mais equilíbrio, consistente defensivamente e trocando bons passes melhor do que o Cruzeiro, Edu. Pois é, Brasil, o resultado, eu concordo com você, é justo até aqui. E a gente tem alguns números, né? O Cruzeiro teve uma ligeira superioridade em posse de bola, mas que ele não conseguiu converter em superioridade no jogo, né? De finalizações, de chances claras. As duas equipes até finalizaram com números parecidos, só que as chances claras do América, realmente, como destacou o Brasil agora há pouco, foram maiores e melhores no primeiro tempo. E eu acho que dá para destacar, principalmente, foi o treinador que trouxe algo diferente do jogo do último domingo, do último final de semana, o Lisca. Todo mundo esperava Bruno Nazário de um lado, o Felipe Azevedo na esquerda, Rodolfo de centroavante e aquela trinca de meio de campo. O Lisca mudou isso. O que, que ele faz? Ele traz o Bruno Nazário para o meio para jogar na esquerda ao lado do Felipe Azevedo e põe o Alê ao lado do Juninho na direita. Ele monta uma linha de 4 meias, deixando o Rodolfo de centroavante e o Zé Ricardo entre as 2 linhas de 4, a linha de meias e a linha de zagueiros. E isso desmontou o Cruzeiro, que não trouxe nenhuma novidade em relação ao último final de semana. Esse esquema montado pelo Lisca para o primeiro tempo dificultou a saída de bola do Adriano, as subidas dos 2 laterais, o Matheus e o Cáceres, e principalmente o jogo do Rômulo e do Matheus Barbosa, que não conseguiram jogar, não conseguiram alimentar o ataque como em outras oportunidades. Então eu coloco muito mérito na conta do técnico Lisca, de tudo que ele preparou durante a semana para tentar surpreender o Felipe Conceição, e eu acho que conseguiu. Quem trouxe novidade para o jogo foi superior, ainda que ligeiramente superior, mas conseguiu ser superior, ser mais organizado e fundamentalmente complicar a vida do adversário. Foi o que fez o Lisca no primeiro tempo. Então acho que uma vitória é justa e agora o Felipe Conceição vai ter que mexer, fazer aquilo que eu disse antes do jogo, abrir mão de um meio campista, Matheus Barbosa, Rômulo, para colocar mais atacante, porque precisa aumentar ainda mais a desvantagem. Pansieri. O Rômulo não volta para o segundo tempo. Tá vendo o Bissoli. Estreia, atacante, 23 anos de idade. Contratado junto ao Atlético Paranaense. Ele tem a camisa de número 29. Ainda não levantou a placa, mas eu não estou vendo o Rômulo no campo de jogo. É ele quem sai para a entrada do jovem Bissoli. 29, voltando para o segundo tempo. Tá aí, Cirilo. Vai ter alteração no Cruzeiro. Thiago trouxe mais atacante, viu, Cirilo? Pois é, Panzi, se já trazia como uma possibilidade, você tá de acordo, Júnior Brasil? Tô sim, o Rômulo tá daqueles nomes que eu falei que não jogaram, o Rômulo entrou, Barbosa também não apareceu bem, e o Cruzeiro tem que ir pro tudo ou nada, tem que arriscar um pouco mais, e ele pode ser esse cara gol aí, o homem gol que o Cruzeiro tanto procura, inclusive. Júnior Brasil, Edu Panzi, comentaristas da Itatiaia. Torcedor, participe conosco no pós-jogo, no seu nome e seu bairro, 996519657, e no Twitter da galera, twitter.com/radioItatiaia. Enio Lima tá chegando pro segundo tempo na Rádio de Minas. Costuma comigo, vamos juntos no pique do futebol astral. 45 minutos finais de América 1, Cruzeiro 0, bola rolando aqui no Indep. Continua a emoção do futebol no seu rádio, no Domingão do Dia das Mães. Vai sair jogando agora Cavicchioli para o América, faz o lançamento longo lá pelo lado esquerdo, tentando com Felipe Azevedo, entra Adriano, fica na sobra para o Cruzeiro, foi desarmado, caiu, é falta nele, é falta, a primeira no segundo tempo. Alô, mamãe, mães ligadas na Rádio de Minas, mães americanas, mães celestes, um beijo no coração, feliz Dia das Mães, obrigado por tudo, em especial a minha mãe, a Dona Lina, lá no bairro Maracanã, em Montes Claros, ligada no Marcou, Marcou, forte abraço a todos, um beijo no seu coração, mãe querida. Vai ali tomando posição para cobrança de falta, o Adriano, é falta para o Cruzeiro, de menos de um minuto de bola rolando, é o segundo tempo, a bola fica dominada pelo lado direito com Cáceres, entregando para o Everton, Everton para Ramon, recebe a pressão, a forte marcação do América, que se adianta dificultando o trabalho do Cruzeiro, rifou a bola o Matheus, lançando lá pelo lado esquerdo, chega primeiro de cabeça o Anderson, recua até o Cavicchioli, vai sair jogando para o América. More a 5 minutos do centro de contagem, fale com a MRV. O Coelho explorando o ataque aqui pela direita, uma bola longa lançada na direção do Juninho, entra na marcação, Matheus Pereira desarma, bate em cima ali do Juninho e ganha manual pelo lado esquerdo, no seu campo de defesa. Vai sem jogando o time celeste, olha a bola ali do Ramon, marcado sempre, a pressão do América, pra cima dele tava partindo o Rodolfo, dá certo outra vez a pressão americana, a bola recuperada pelo Juninho, entregando para o Anderson, lançou na entrada da grande área pro Nazário, ele contra o Everton, levou vantagem o Everton, a sobra é com o Ramon, que tá o bico à frente, o Cáceres complementando, a bola volta outra vez no território americano, saiu da meta, o Cavicchioli pra ficar com ela. 2 minutos, é o segundo tempo, de 1 para o América, 0 para o Cruzeiro. O Coelho tenta sair da defesa para o ataque, a bola na direção do Nazário, recolhe Nazário, gira pra cima do seu marcador, entoma o Cruzeiro, a bola com Cáceres, entregando para Bruno José, Bruno José atacou, tocou para Bissoli, assistência ali na entrada da grande área, se defende o América, voltou, rebote com Sobis, travado pelo Zé, recupera a posse de bola outra vez o Cruzeiro, lançamento para Ito, tá na grande área, vai sobrar a bola com Matheus Pereira, recolhe, domina, mata a bola no peito, domina e olha procurando de um lado, girando para o outro, enganando a marcação americana, prefere recuar a bola até Ramon, Ramon recomeçando agora com o Everton, avança, ultrapassa a divisória do meio campo, entrega na direita com Cáceres, Cáceres lança para Bissoli, na entrada da grande área, Bissoli tenta proteger a bola, o Guilherme Bissoli volta a bola ainda com o Cruzeiro, insistindo com Matheus Barbosa, tocou com José, caiu ali na disputa com Felipe Azevedo, leva vantagem o time celeste, bola do Cruzeiro na direita no campo de ataque, Cáceres já se apresenta, já cobrou, entregando a bola à distância para o Everton, que gira para Ramon, Ramon aqui pelo lado esquerdo para Matheus Pereira, faz o lançamento na assistência, querendo toque, aproximação ali com o Ayrton, muito marcado, se defende outra vez o América, é a pressão do Cruzeiro para cima do Coelho aqui no Itapa, a bola foi lançada outra vez, o América se defendendo, tentando sair no amor, o Cruzeiro não deixa, a bola recuperada na entrada da grande área com Adriano, Adriano para o Everton vira, toca Coutinho para Cáceres, Cáceres vai tentar infiltração com o Bissoli, na assistência para o Bruno José, olhou para a área, lançou na direção do Ayrton, vai melar para Ayrton, preparou, chutou, fraquinho, fraquinho, tava valendo tudo isso aí, Pansieri. Mas que jogada estranha do Diego Ferreira, hein? Ele deu uma pichotada ali na frente do Ayrton, só que o Ayrton foi sem confiança pra bola, pra bater com o pé esquerdo. Aí bateu fraquinho. Tá vencendo o América, hein? 1-0, informando Unimed BH. O governo de Minas avança na vacinação, mas os cuidados continuam. Evite aglomerações. Acesse vacinaminas.mg.gov.br. Ataca outra vez o Cruzeiro, a bola do Ayrton. Tentou a tabelinha com o Sobis, a bola escapou ali, sobra com o Cavicchioli. Pede calma ali aos seus companheiros. Vai ser jogando para o América. Uma bola curta, tocada aqui na direita para Diego Ferreira. Diego Ferreira errou mais um passe. Aumentou ali, fazendo lançamento, né, Romano? Ai, ai, ai, Diego Ferreira. Só Marcas Auto Shopping, o maior shopping de seminovos do Brasil. A bola recuada outra vez pelo Cruzeiro na sua intermediária, com o Everton tocando com o Ramon. Ramon para o Everton devolvendo para Ramon, recolhe Ramon, toca abrindo curtinho ao seu lado para Matheus Pereira, pressionado, tá na sua cola. Ali o Juninho não dá espaços, aperta a marcação, o América com o Juninho e ganha manual Cruzeiro. Na direita, na esquerda do seu campo de defesa, já cobrado rapidamente pelo Matheus, que toca com Ramon, lança em profundidade. Aqui a disputa é boa, a briga ali do Ayrton preferiu dar assistência. Bauerman chega, faz o controle ali, o bate-cabeça na defesa americana. Vai sobrar a bola pelo lado terceiro com Sobis, correu, alcança e tá ganhando manual na ponta esquerda para o Cruzeiro, já cobrado pelo próprio Sobis, olha, toca ali com Adriano tenta devolver, ficou preso na marcação. Recuperação da posse de bola é do Cruzeiro com Sobis, estufa ali o peito, Ramon domina e devolve para Sobis, o tio Sobis recolhe aqui, leva pra perna direita, olhou pra área, o lançamento é feito pra Missoli, assistência vai melar pra Bruno José, entrou pela área, driblou, preparou, ajeitou, rolou pra Missoli, ficou sem condições de bater, rodou a bola, atenção, Cáceres bateu, salta Cavicchioli outra vez de forma espetacular pra defender Pancieri. Bruno José, Matheus Barbosa, Missoli, ajeitada e a batida do Cáceres, mais uma boa defesa do Cavicchioli, tá vencendo o América, 1-0. E olha a resposta do América, bola lançada em profundidade aqui na direita para Rodolfo, correu, alcançou, dominou, entrou pela área, driblou, cruzou, mas a bola já havia saído. Romano! Ele driblou pro lado errado, né? Ele deu um tapa onde o lateral do Cruzeiro, o Matheus, já tava fechando a porta, mas o lançamento foi para pegar o Cruzeiro de calça na mão. Abra uma conta no Mercantil do Brasil e tenha seu banco no seu celular. 7 minutos é o segundo tempo, de 1 para o América, 0 para o Cruzeiro. O Coelho ampliando sua vantagem nesta semifinal do Campeonato Mineiro. Cruzeiro tendo que vencer por 2 gols de diferença, perde por 1-0, teria que marcar. Mas tem que marcar 3 gols para chegar na decisão do estadual contra o Atlético, que está na poltrona, está de boa assistindo esse duelo. Olha a bola recuada para o goleiro Fábio. Fábio sai jogando, invertendo a jogada aqui pela esquerda com o Matheus Pereira. Recolhe Matheus Pereira, chama a atenção do Ayrton. Vem buscar jogo. Ayrton domina com dificuldades, travado pelo Diego. Sofre a carga, sofre a falta. É falta. O árbitro está paralisando e marcando. Quase 10 minutos da etapa final. A bola é celeste, vai se mandando. Se joga outra vez no ataque o Cruzeiro. A bola lançada em profundidade na direita com muita força na direção do Matheus Barbosa. Faz a proteção ali o Bauerman. A lá, autotruque sem problema. Linha de fundo, tiro de meta. Vai sair jogando o América. O Coelho tá numa boa, tá na vibe tranquila. Vai vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Tá favorável pro Coelho. Vai sair jogando Cavicchioli. Outra vez mandando todo mundo à frente ali. Vai sair jogando para o América, o lançamento é na direção do Juninho, entra o Matheus Pereira no corte, volta a bola com o Zé, é o Zé Ricardo que mandou à frente, olha Rodolfo, ele contra o Ramon, aperta Rodolfo, tenta ganhar, insiste, vem também Juninho no auxílio, Juninho ganha, domina, escapou, olha aqui pelo lado direito, é cercado, não tem com quem jogar, prendeu demais, acabou desarmado, Sobis ficou com a sobra, recupera, sai jogando errado, Zé Ricardo ajeitou no peito, rolou, a bola é boa para Felipe Azevedo, Felipe Azevedo é cercado por 2, tá na sua cola ali, o Cáceres, ele encontra aberto lá pelo lado esquerdo, assistência do João Paulo. João Paulo domina, toca com Zé. Zé tentou, dormiu, vacilou, chega roubando o Barbosa. Recupera a posse de bola para o Cruzeiro, que vai sair jogando com Everton, recuando para Fábio. Fábio bate à frente, tocando a bola ali pelo meio campo com Missoli. Missoli domina, espalmou ali, batendo a bola de forma errada. Recuperou legal o América. Olha o Felipe Azevedo, escolheu, bateu. Fábio! Caiu no canto certo, preparado. evitar o segundo gol do América, Romano. Ô, Matheus Barbosa, camarão que dorme a onda leva. Bateram a carteira dele, o Bruno Nazário tocou pro Felipe Azevedo. Ô, Everton, você tá mais perdido que o padre do balão, hein, filho? Agora o Azevedo poderia ter entrado um pouco mais na área. Bateu, o Fábio teve dificuldades, fez a defesa, escanteio, Bruno Nazário na cobrança. Cobrado o escanteio, o América tenta ampliar a vantagem, afasta a defesa do Cruzeiro, isolou, estava ali o Sobes na grande área, a bola voltando para o América com o Zé Ricardo que recua até o Cavicchioli, Cavicchioli tem um girinho aberto aqui pela direita, ele lança outra vez no ataque, olha lá quem tá, é o Bauer, o Pantera Negra, domina, insiste, olha, leva vantagem, escabola e toca para Rodolfo, no bico da grande área, chutou em cima da marcação, bate outra vez na zaga do Cruzeiro, vai voltar para Rodolfo. Que briga essa aí, Romano? O Everton, parece que ele ficou nervoso dos erros que ele está cometendo. O Rodolfo foi esperto, fez muito bem ali a parede e ganhou escanteio. Escanteio para o Coelho, Bruno Nazário vai para a cobrança. E o árbitro dando uma dura ali nos reservas do América, pedindo para sair um pouco ali do local da cobrança de escanteio, né, Romano? É porque os jogadores do América estão ali para o aquecimento e estão mais na torcida, né? Então o árbitro foi lá e pediu, calma aí, rapaziada. É o Nazário que se apresenta, Bruno Nazário vai para a cobrança de escanteio para o América concentrado, ergueu na boca do gol com muita força, a bola passa por toda a grande área, vai sobrar lá na esquerda para o João Paulo, João Paulo recolheu, levou para a perna direita, tenta levantar na grande área da entrada, se defende agora o Cruzeiro e pode explorar o contra-golpe, era o Bissoli, girou, tocou para o lado errado, a bola do João Paulo recuperou para o América, a abertura é feita aqui pelo lado direito na tentativa de conexão com o Bruno Nazário, recolhe o dono da 10 do Coelho, contra a 10 do Cruzeiro, a bola é Scampolini de fundo, tiro de meta e o tempo passa. Alô, galera, é hora de se ligar no tempo e no placar. Volta, é o jogo da semifinal do Campeonato Mineiro Independência. Segundo tempo, 11 minutos da etapa final. 1 para o América, 0 para o Cruzeiro. Em Campinas, Campeonato Paulista, Wesley está ampliando. Saiu jogando errado, o Cruzeiro, América retoma. Olha, Felipe Azevedo bateu em cima da zaga. Deu sorte outra vez o Cruzeiro ganhou um presentaço, o América não soube aproveitar, conclua Fabrício Calazan. No Paulista, o Palmeiras está fazendo 3-0 na Ponte Preta, garoto que marcou. Itatiaia Futebol, Campeonato Mineiro, é no Lima. Estou de bem com a vida com as feras da Rádio de Minas, ataca agora o Cruzeiro, a bola sobrando com Rafael Sobis, recolheu na grande área, tá marcado pelo Juninho, levou pra perna esquerda, levou pra direita, outro drible, olhou pra área, o cruzamento, saiu errado com força, Pansieri. Ele chamou ali o Juninho pro drible, Juninho não foi não, aí acabou dificultando a ação ofensiva do Sobis, que tentou bater de canhota pra surpreender o Cavicchioli. Mandou longe, longe do gol. Tá vencendo o América, 1-0. Informando o Autotruque. Varejão das Tintas, atendimento delivery rápido e seguro, seguro. Tá faltando ao garoto Everton Júnior Brasil e Edu Panzi. A defesa do Cruzeiro muito instável, muito nervosa. O Everton mal e tá entregando a todo momento. Agora, segundo tempo, um jogo melhor, mais aberto, mais franco. Cruzeiro começou bem, agora o América já retomou o controle do jogo, Edu. Ô Júnior, hoje é dia de alguém chegar pro Everton e falar: ô garoto, hoje, ao invés de tentar sair jogando com qualidade que você tem, é bola pro lado, é bola pra cima, não tenta, tá dando tudo errado, você tá errando muito, chuta pro lado, dá bicão, que não é feio de vez em quando. Tá faltando alguém chegar pro Everton e falar isso. Agora, tá faltando competência aos atacantes também, faltou ao Ayrton, faltou ao Nazário, ao Felipe Azevedo, que já poderíamos ter mais gols. E ataca o Cruzeiro, a bola do Ramon abrindo na esquerda para Ayrton. Ayrton se apresenta, encara a marcação do Juninho no bico da grande área para bater para ali. Bateu com curva, mas com muita força. Opa! Já tem mudança no América. Olha, para quem joga, né, gosta pelo menos de brincar, tá fazendo dó o Everton, sério mesmo. A turma falou, aí tem que chegar alguém ali, dar um abraço nele, passar uma confiança para ele. Puxa vida! Você vê, ele passa a mão na cabeça e tá apavorado, o jovem zagueiro do Cruzeiro. Tá começando sua carreira ainda, é normal, né? O Enio, anote aí, hein? Ribamar tá vindo aí com a 19. Ribamar tem a 19. E vem também o Ramon com a 23. As duas primeiras alterações no América. O atacante Ribamar, 19. O meio-campista Ramon, 23. Duas mexidas no Coelho já, Enio. Tá falado seu nome, seu bairro, Thiago Reis, na nossa jornada esportiva. 13 minutos do segundo tempo, 13 da etapa final. São as emoções da semifinal do Campeonato Mineiro, valendo vaga para a finalíssima. 1 para o América, 0 para o Cruzeiro. Itatiaia, sua alegria com a emoção do futebol. Alô, Valdir Guanabara, sua esposa Geisiane, também o Apoli, a Valentina, a sua mãe, a dona Dora, lá em São José do Goiabal, estão todos ligados na Itatiaia. Aquele abraço feliz, dia das mães a todos os ouvintes da Rádio de Minas. Vai atacando, buscando espaço ali, o Cruzeiro tenta se infiltrar, é o Bruno José, aberto pela direita, bola pra ele, dominou, costurou, foi no fundo, preparou, cruzou na banca de gol, passa por todo mundo, vai sobrar aqui, na entrada da grande área, o Matheus Pereira tenta reaproveitar, levantamento é feito, teve o choque ali, o Bauerman lutando muito, insistindo com o Bissoli, afasta o perigo, o América tenta se projetar para o contragolpe, a bola volta para Ramon, Ramon a distância, recuando para Fábio, domina com calma, com tranquilidade, vai se jogando para o Cruzeiro. Obrigado a todos que fazem a Unimed BH ser muito mais que um plano. Olha o lançamento do Fábio buscando o ataque. Ayrton tenta infiltrar. Cavicchioli sai para segurar. Pansieri. Até porque estava perto dele o Ayrton. E agora vai ter as mudanças no América? Ainda não, né, Thiago? Ainda não. Vai buscando o ataque outra vez. O Cavicchioli de goleiro para goleiro. Troca de Fábio sai para ficar. Né? É. Gentileza gera gentileza. A bola fica dominada pelo Cruzeiro. A bola com o Adriano, recolhe Adriano, trabalhando, chamando para o jogo. O Matheus Pereira avança. Matheus Pereira tenta fazer a ligação ali no meio com o Bissoli. Bissoli para Adriano. Adriano encara a marcação, cercado pelo Alê. Encurta o espaço aberto aqui pela meiga na diagonal. Tenta infiltrar o Matheus Pereira. Matheus Pereira deixando novamente com o Adriano. Vai girando de um lado para o outro. O time Celeste ataca. O Coelho se defende na entrada da grande área. O Matheus Barbosa acabou perdendo o contato. Mas aí o João Paulo tentou sair jogando. Jogando e esticou com muita força o passe, ela se perde lateral. Agora as alterações no América, Thiago Reis. Bora lá, Enrima, papel e caneta na mão. Garoto que marcou, Ramon 23, vai embora o Azevedo, número 7. Sai o Felipe Azevedo, número 7. Sempre muito esforçado o Azevedo. Tá indo embora lá do outro lado com a número 7. E sai o Nazário. Bruno Nazário, número 10, perdeu uma chance no primeiro tempo, que eu vou te contar, hein, seu Nazário. E tá entrando o Ribamar. Hoje tem gol do Ribamar. Será que tem gol do Ribamar hoje? Olha aí, 19. Ribamar também no Coelho. Duas alterações do técnico Cauã. O Lisca tá aqui em cima só no radinho, viu, Eno Lima? E o Cauã obedecendo direitinho lá embaixo. Vai sem jogando o Cruzeiro, a bola dominada no campo de defesa, sai jogando errado ali outra vez o Matheus Pereira, atento, Juninho chegou no combate, a bola explode no capitão americano e se perde a lateral, já cobrado o manual pelo Matheus Pereira, entregando para Ramon, uma entrada forte do Ribamar, já mostrou o cartão de visita, opa! Até para explicar essa situação do Lisca, sobre o rádio, o fato dele estar aqui no estádio, o regulamento do Campeonato Mineiro é diferente das competições da CBF, a Federação Mineira, o técnico suspenso pode vir ao estádio, pode orientar pelo rádio, o que ele não pode fazer é ir ao gramado e também ao vestiário, as chamadas áreas de jogo. Por isso ele pode, na CBF, quando é brasileiro, suspendeu, não pode nem no campo e muito menos na arquibancada, viu, Hélio? Por isso o Lisca tá aqui hoje. É, não pode, no Brasileiro e Copa do Brasil, não pode sequer chegar no estádio. É o que eu disse. Olha a bola com o Matheus, bateu em cima do Juninho, carimbo, vai se perdendo a bola lá pelo lado esquerdo, Sobes reaproveita, outra vez para o Cruzeiro, tá pedindo o passe, o Matheus pediu, recebeu, olhou para a área, ameaçou o drible em cima do Juninho, levou para a direita, o cruzamento, olha o toque de cabeça, marcou, marcou, marcou! Depois do cruzamento que veio da esquerda, pelo Matheus Pereira, empata o Cruzeiro aos 17 minutos da etapa final. 17 tem na camisa o autor do gol, Matheus Barbosa, fazendo a festa para o torcedor celeste. Um para o Cruzeiro, um também para o América. Pansieri. O cruzamento veio da lateral esquerda, do lado esquerdo de campo com o Matheus Pereira. E ele estava bem posicionado. entrando na pequena área, um pouco antes dela, de cabeça. Matheus Barbosa para estufar as redes do goleiro Matheus Cavicchioli. Hoje é dia de gol, Cruzeiro, para fazer o momento bonito do jogo. Que chão, hein, pai? Que chão, hein, Barbosa? Tá no empate 1-1. Agora o panorama muda também da partida. Um para o América, um também para o Cruzeiro. Edu Panzi e Júnior Brasil. É, muda o panorama. O Cruzeiro consegue diminuir o prejuízo. Agora ainda joga por 2 gols. É como jogava quando começou a partida, né? O Felipe Conceição fez as alterações. É um time com postura mais ofensiva, Júnior Brasil. E o América segue na dele, controlando o resultado, né, Brasil? Você definiu bem, o Cruzeiro teve um bom começo no segundo tempo, depois o América retomou, começou a ter o jogo em suas mãos, o Cruzeiro começa de novo a sair, a propor mais o jogo, mas é uma situação difícil, tem que remar muito ainda o Cruzeiro. Olha o Juninho ganhando a bola do Matheus aqui pelo lado esquerdo do campo de ataque do Cruzeiro. Se defende o América, Juninho tenta partir para a jogada. Ganha manual pela direita do campo de defesa. Pois não. O Rodolfo tomou um cartão amarelo. E a partir de agora, se o América passar para a final, fica pendurado. Itatiaia, rádio de Minas com emoção do futebol. Estamos com 20 minutos do segundo tempo, semifinal. Vale vaga para a finalíssima do estadual. Olha, Ribamar pegou de primeira e solou para longe, mas teve o desvio. Tá ganhando escanteio, Romano. O Rodolfo ganhou a dividida no alto, ela sobrou e o Ribamar sentou a sapata na bola. Houve o desvio no meio do caminho, é escanteio. Ramon do América vai para a cobrança. É o dono da 23 que se apresenta para a cobrança de escanteio. Vai erguer lá na grande área do goleiro Fábio. Estamos com 20 minutos do segundo tempo. Vale vaga para a final do Campeonato Mineiro, América e Cruzeiro. 1-1. O América quer voltar a ficar numa situação mais tranquila nesse jogo da volta aqui no Indepa. Aí tomando posição, Ramon para a cobrança de escanteio. Ergueu na boca do gol, na confusão ali na pequena área. Se defende o Cruzeiro, afasta o perigo para longe. O Adriano, a bola voltou com o Zé. O Zé Ricardo pegou mal na bola. Chega Juninho de cabeça. Tenta corrigir o erro, bateu em cima do Sobis, que manda pra área americana. Somente o Cavicchioli para dominar. Com calma, vai sair jogando para o América. Eu confirmo o tempo para você: 21, etapa final, Independência, segundo tempo. Agora o placar mudado, tudo igual. 1 para o América, 1 também para o Cruzeiro. Pelo Campeonato Paulista na Arena Corinthians, o Novo Horizontino está empatando com o Corinthians 1-1. E no Campeonato Carioca, semifinal, o Fluminense faz o terceiro para cima da Portuguesa, 3-1. Itatiaia, futebol, toma comigo, galera. Escanteio aqui pela direita, escanteio para o América. Aí tomando posição, Ramon para cobrança. Se apresenta outra vez aos 22. 22 minutos do segundo tempo. 1 para o América, 1 também para o Cruzeiro. Ramon cobrou, mudando o repertório, rolando a bola até o Juninho. Juninho pela meia direita, Scapoli rolou na direita para Ramon. Ramon alcançou, evitou a saída, devolveu, chegou para Diego Ferreira. Se apresenta na entrada da lateral da grande área. Cruzamento para Marma, ajeitou para Lê, bateu na trave. Tá viva a bola na pequena área, insiste o América. Olha, o Anderson tentou, voltou, bombardeia o Bauman, pegou mal, sobrou pra Ribamar, que confusão. Oh, Romano, que bate e rebate, que sururu danado na defesa do Cruzeiro. O primeiro, a bola sobrou pro Alê, tá tremendo o travessão até agora. Depois, a cabeçada do Bauer, uma tentativa de chute do Ribamar, o América pedindo um pênalti. O árbitro disse que não foi, foi na costela. O VAR está acompanhando. Mesmo assim, se não for pênalti, é escanteio para o Coelho. Tá guardando ali a posição o árbitro Felipe Fernandes Lima. Um sururu danado, a muvuca. Uma bagunça ali na grande área do Cruzeiro. Escanteio para o América lá pela esquerda aos 23 minutos. Thiago Reis. O Sobis chegou para ele reclamando. Falou: foi aqui, meu filho, no sovaco. E o árbitro, ó, pode ter batido no sovaco, rolou pro braço. Olha lá, o braço estava muito aberto. Ele tá explicando pro Sobis. Ele foi mesmo com o braço muito aberto. Tá dizendo o Felipe Fernandes. E aí, aguardando o VAR, hoje com o Emerson Almeida Ferreira. O braço muito aberto, aí vai ser decisivo se de fato foi só na axila, na costela, ou se subiu pelo braço afora, hein, ó. Júnior Brasil e Edu Panzi. Ainda não tem uma imagem pra gente poder falar, foi, não foi, não sei se o Edu viu com mais clareza, mas estou até aguardando aqui um replay do lance, viu, Enio? Ah, eu estou na mesma sua, Brasil, o pessoal do replay também está meio dormindo. Agora, chama atenção o gol que o Alê perdeu, né, dentro da pequena área, sozinho, assim como o Ayrton perdeu um gol feito no início do segundo tempo, o Alê devolve a gentileza e perde um gol feito. E o VAR... O VAR vai olhar no monitor, ele foi chamado, né, pelo VAR. Vai vir até a TV, é o que eu disse. Olha, eu tenho a impressão que a bola pode ter resvalado ali nessa região e pode ter ido no antebraço. E ele explicou, olha, o braço estava muito aberto. Ele foi explicando isso para os jogadores do Cruzeiro ao longo de todo o tempo. E aí por isso ele é chamado, que agora entra na interpretação. O VAR pode ter uma decisão e falou, Felipe, vem cá, olha você. Vamos discutir a regra, bateu antes aqui, foi no braço, foi direto no braço. Vem cá para você analisar. Ô, Thiago. É decisão pro árbitro de vídeo, Edu. E chamou atenção que a TV em momento nenhum mostrou o replay. Só agora estão mostrando a mesma imagem que o árbitro Felipe Fernandes de Lima está vendo. Aí a interpretação dele, se pega na parte do braço, no sovaco, no peito, vamos lá. Tá marcando... Pênalti. Pênalti, pênalti para o América, está marcando Felipe Fernandes de Lima Romano. É, porque a bola, o Thiago foi muito feliz, ela pegou ali, como diz o povo, no sovaco e andou passeando para o braço afora. Ele chamou o VAR, vai ter cartão, levantou por ali, não. Deu amarelo. Deu amarelo? O Everton. O Everton, coitado, esse menino hoje, coitado. No, esse menino hoje... E o pênalti está marcado. Sabe quem vai cobrar esse pênalti? Mas o pênalti foi cometido pelo Ramon, viu? Aí fica a dúvida do cartão. É, vamos ver ele agora. Ele está olhando, procurando. O VAR está avisando para ele. Ele chamou, ele deu um amarelo ali no, lá no miolo, está dizendo o Everton. Thiago, ele fala, foi o 4. Ele até na leitura labial, a gente aqui, ele fala o 4. Olha lá, cancelou o cartão, exatamente. Cancela o cartão do Everton e marca para o Ramon. Outro acerto do VAR. E errar, o Felipe dando cartão ao garoto, tá mal na partida, mas dessa vez não teve nada com isso não. O amarelo pro Ramon, e já está ali o Rodolfo pra batida. Rodolfo tem a chance de assumir a liderança da artilharia do Campeonato Mineiro. Rodolfo, ele outra vez, a cena se repete assim como foi no primeiro tempo, Rodolfo contra Fábio, aos 26 minutos da etapa final, Rodolfo, olho no olho, pé na bola, bateu, marcou, marcou, marcou! Estilo para assumir a artilharia do estadual, deixando a sua marca aos 26 minutos da etapa final. É o segundo do América na semifinal, jogo de volta. 2 para o América, 1 para o Cruzeiro. Coelhão, coelhão, coelhão. Rodolfo deixando a sua marca, Romano. Para assumir a artilharia isolada do Campeonato Mineiro, para acabar de vez com essa maldição de não ter marcado gols em clássicos. E para mostrar que bater pênalti é de manual, sim. Bola num canto, Fábio no outro. Se o gol é festa, Rodolfo rodogol. O da Nove sabe. Bola na rede, o que interessa, América 2-1. E o clima começa a esquentar ali na chegada mais forte. Ânimos exaltados. Tem que ter calma agora. Seu nome, seu bairro, Thiago Reis. Chegou irritada ali, rapaz, travando. E aí, rapaziada, tem que ter calma, Thiago. Até chamei você fora dos protocolos, porque você observa tudo ali, garotos. Obrigado, galera. Tô atento aqui. Tem que ter calma, né, Enio? Tem que ter calma, já são quase 30 minutos do segundo tempo. Agora o América tem que ter cuidado para não perder jogador para a final e o Cruzeiro para não perder a cabeça, né, Enio? Sem dúvida, ataca o América na direita. Juninho chegou, recolheu, dominou, trabalhou com Rodolfo. Rodolfo tocou, mas de forma errada. Abra uma conta no Mercantil do Brasil e tenha seu banco no seu celular. 28, tempo passa, etapa final. 2 para o América, que volta a ficar à frente do placar. 2 para o Coelho, 1 para a Raposa. Opa! E olha só que detalhe interessante. Na comemoração do gol, os jogadores que foram substituídos, o Azevedo e o Nazário, saíram correndo feito um loucos para comemorar junto com os demais jogadores, mostrando como está unido esse grupo do Coelho. Proteção para carro, moto, caminhão, acesse meucoelhãoautotruque.com.br. Aperta a marcação na série de bola do Cruzeiro América. Agora o Ribamar indo para cima do Cáceres. Encontra uma brecha ali, meteu para o Everton. Everton dá um passe longo no ataque do Cruzeiro com o Bruno José na disputa com o Bauerman. Melhor para o Bauerman. Afasta de cabeça, isola lateral, manual para o Cruzeiro que outra vez corre. Vai a luta ali, Bissome. Ajeitando para o Cáceres que recua até o Everton. É o Everton sem muita confiança, toca a bola até o Ramon. Ramon aqui na esquerda para o Matheus Pereira. Pereira dá um drible curto para cima do Juninho. Saiu da falta e na disputa deixou ali para cima do Rodolfo. Choque! Tem que ter calma, outra vez eu falo, Romano. É, deixaram, foi sola para um, sola para outro ali, na verdade, né? Ele e o Matheus Pereira. E o Rodolfo tem amarelo, tem que tomar cuidado. Mas deixaram, foi aquela famosa sola por ali. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. 29, quase meia hora, quase 30 minutos do segundo tempo. 2 América, 1 para o Cruzeiro. Bola dominada pelo Cruzeiro com Cáceres. Avança, ultrapassa, divisão do meio campo. Lançamento é feito na área, na direção do Ayrton. Deixa a bola passar para a linha de fundo, Juninho. Linha de fundo, tiro de meta. Júnior Brasil, Edu Panzi. América outra vez à frente do placar, Panzi. Pois é, o América, apesar do bom início do Cruzeiro no segundo tempo, é impressionante como que o América mantém a tranquilidade e aos poucos volta a controlar a partida. E no momento do pênalti, já havia perdido um gol feito com o Alê e já voltava a ser ligeiramente superior no jogo. O Cruzeiro melhorou um pouco o Brasil no segundo tempo e agora vai ter que ir pro tudo ou nada, né? Verdade, tem que ir pro tudo ou nada, melhorou, teve um início bom, depois acabou perdendo, o América recuperou o jogo, equilíbrio, o América fez o gol, é um teste pro Cruzeiro, que vai ter pedreira durante a Série B. E o América resgatando a confiança, crescendo na hora certa, principalmente às vésperas aí de decidir um título, Enio. Supermercados BH, gol de qualidade, um show de preços baixos pra você. A bola disputada pelo meio campo, Ale chega, tenta a organização ali para o América. Zé Ricardo corrige o erro e recua até o Bauerman. Opa! Duas alterações no Cruzeiro, Marcinho 95, Estênio 19. Segunda e terceira mexidas do Felipe Conceição. Atacante Estênio 19, meia Marcinho 95. Já no Cruzeiro, Enio. Para se proteger do coronavírus, lave bem as mãos com água e sabão sempre. Prefeitura de Belo Horizonte, 30 minutos o tempo, passa a hora de se ligar. No tempo, no placar, Independência semifinal, jogo da volta. Campeonato Mineiro, América 2, Cruzeiro 1. Semifinal, jogo da volta, Campeonato Gaúcho, Arena Grêmio, Grêmio 1, Caxias 0. No Rio de Janeiro, jogo no Maracanã, Fluminense 3, Portuguesa 1. Rádio de Minas, com a emoção do futebol, alterações no Cruzeiro, Thiago Reis. Vai embora o Ayrton para entrar o Estênio, um ponta por outro e agora sai um volante. O Barbosa está indo embora, 17, Matheus Barbosa para a entrada do Marcinho. O Marcinho com a 95, sai o Barbosa, um meia de criação na vaga de um volante, vai se abrir ainda mais o Cruzeiro. Informando, Varejão das Tintas. No meu Coelhão Autotruque, você protege também sua bike e celular. Acesse meucoelhãoautotruque.com.br. A bola é do Cruzeiro no campo de ataque. Teme a falta. Cáceres já se apresenta ali para cobrança. Panzi. É hora do Lisca responder com velocidade no ataque, né? Porque vai ter espaço. Ademir. Cruzeiro se manda todo e tá respondendo, né, Thiago? Ademir, vem aí, Edu. Olha o lançamento, enfiada de bola na direção do Ribamar. Quando se projetava para partir, foi agarrado, teve obstrução ali, a falta está marcada, é lance para o América. Agora pela vez que ele pintou amarelo, né, Romano? Desculpa aí, né? Agora o Everton ganhou amarelo, que ele agarrou o Ribamar pela cintura. Agora o cartão amarelo para o Everton, do Cruzeiro, dono da 34, estamos com 32. É o segundo tempo, vale vaga para a finalíssima do estadual. Olha lá o camisa de número 4 do Coelho, Bauerman, fazendo lançamento na diagonal na direção do Juninho. Afasta o Cruzeiro, se manda para o campo de ataque. Agora no contra-golpe armado pelo Estênio. Estênio sai da falta, avança Estênio, brigou, batalhou, insiste. Ele contra o Anderson, acabou perdendo a bola. Recuperação do América que se projeta para o campo de ataque, teve falta. É falta, o árbitro paralisa outra vez, Thiago Reis. Anote aí, a terceira mexida do Lisca na equipe americana. Ademir 18, vai sair o Rodolfo número 9. O Edu Panzi conhece pouco, né? Chamou na hora O Lisca ouviu e já chamou o Ademir. Nosso comentarista do Panzer em cima do lance. Vai embora o Rodolfo, autor de dois gols. Ele bateu os pênaltis, cada um de um lado. O Fábio não saiu na foto em nenhum dos dois pênaltis. Tá indo embora o Rodolfo. Entra o Ademir. Ademir, 18. Tá de volta o Fumacinha, garoto que marcou. Sai jogando o Américo. Olha a bola trabalhada pelo Juninho. O capitão enganou seu marcador. Puxou para um lado. Tocou para Ademir. Ademir chega na disputa com Ramon. Ganha. Na vantagem ali é bola para o América na direita no campo de ataque. Obrigado a todos que fazem a Unimed BH ser muito mais que um plano. 34 minutos, a bola é do América, sem pressa, Diego Ferreira tomando posição para fazer a cobrança do manual, chama atenção do Zé Ricardo, um pouco mais adiantado, tem o Juninho, a bola lançada pro Ademir, salta contra ele, o Ramon leva vantagem, avança, afasta o perigo, na sequência despacha também, dando um bicão ali o Everton, isola a lateral, é manual, reposição para o América, aqui na direita, no campo de ataque, Supermercados BH, gol de qualidade, um show de preços baixos para você, ataca o Coelho, tentou infiltrar na grande área, o Ramon adiantou demais, acabou desarmado pelo outro Ramon, Ramon do Cruzeiro que toca, sai jogando com Macio, Macio pro Pereira que ganha manual aqui na esquerda do campo de defesa do Cruzeiro. 34 minutos já cobrado manual pelo Matheus Pereira, entregando para Ramon, sai jogando o dono da quarta do Cruzeiro, virando lá na direita para Cáceres, busca a saída de bola em velocidade, tocando agora na direita, chega ali no contato, na aproximação e recua outra vez o Cruzeiro, tocando com Everton, Everton para Ramon, Ramon abre aqui pelo lado esquerdo para o Matheus Pereira, Pereira lança em profundidade com o peito, ajeitou ali o Bissoli para a chegada do Macinho, mas não se entenderam. A bola escapa, se perde lateral, é manual para o América, que vai sair com calma do lado direito do seu campo de defesa. Itatiaia, Rádio de Minas, com emoção do futebol em todas as plataformas digitais. Acesse e vamos juntos no pique do futebol alto astral. É na direita, Diego tomando posição, buscando espaço ali, faz o lançamento na direção do Ribamar, errou na aproximação, toca a bola agora o Cruzeiro tirando proveito, afobado, adiantou demais a bola, olha o Ramon, ganhou pela meia, adiantou e saiu da falta no primeiro lance, mas na segunda foi caçada, é falta nele, Romano. E sem bola, o Adriano pegou sem bola, deu rapa sem bola, o América tá pressionando, querendo o cartão e com razão, o Ramon saiu da primeira falta, o cara querendo jogar, e ele acabou tomando um rapa sem bola do Adriano, que já tem amarelo. Pipocou o Felipe. É a famosa pipocada. Era para o segundo amarelo. Não era para vermelho, era para amarelo. Só tem um detalhe, hein, gente? Júnior. É, cabe também ao técnico enxergar que dois jogadores estão nervosos. O Everton, o Adriano. E podem, numa dessas, serem expulsos. Então... Ademir ganhou, meteu pra Ribamar, devolveu na grande área. Ademir correu, evita a saída pela linha de fundo, faz o toque, tocando lá pelo lado com João Paulo. João Paulo recolhe, chama pra um lado, chama pro outro. Ainda João Paulo tenta enganar o seu marcador, travado pelo Cáceres, que ganha a parada. Bruno José. Bruno José ganhou, avançou, sai jogando, armando contra-golpe. Agora com o Sobis, avança em velocidade. O Cruzeiro ataca, tenta explorar ali, infiltrando na defesa americana. A bola chegou com o Bissoli, chutou cruzado, cai pra segurar o Cáceres. Vicchioli, conclua Brasil. Mas é isso, o técnico tem que enxergar, você tem que bancar o jogador, tem, é legal, mas tem hora que também tem que preservar, senão você acaba complicando o resultado. E um detalhe, hoje, a diferença do América e do Cruzeiro é essa, o América tem no banco o Ademir, Ademir entra, um jogador de muito potencial, Cruzeiro, o Estênio, que é um garoto, precisa cuidado, mas ainda não se firmou, e o Marcinho, que não fez uma grande partida pelo Cruzeiro. Essa é a diferença, o América tem mais time e tem mais elenco. O Brasil tocou num ponto importante, que é esse cartão que o Adriano já tem, próprio nervosismo do Everton também, mas o Felipe Conceição poderia, naquela alteração, ter mantido o Matheus Barbosa, traz ele para primeiro volante, não tem cartão amarelo e tira o Adriano. E aí você não mexeria duas vezes. Olha o Alê, escapou ali, fugiu da falta lá pelo lado esquerdo, o América ataca, daqui a pouco a informação do Romano, vamos ser estreia, atenção, bola chegando com Ribamar, Ribamar gira, olha, toca pra João, João Paulo se apresenta, meteu pra Ramon, chutou no cantinho, Fábio, com a ponta dos dedos, evita o terceiro gol americano e faz uma defesa espetacular, Romano. Pegou pelo rabo o Fábio essa agora, viu, porque a jogada, o cruzamento, o Ramon pegou de primeira, ela ia no cantinho, o Fábio fez a defesa. Eduardo e Juninho Valoura, duas estreias daqui a pouco no Coelho. Enio, Pois não. O Juninho Valoura tá com a camisa número 15 e o Eduardo com a 16. Escanteio para o América, daqui a pouquinho alterações no Coelho, na cobrança o Ramon Bauerman saiu na bola, Fábio tirou ali da cabeça do Bauerman, a bola volta, ainda para o América, é o João Paulo que se apresenta, recuba a longa distância chamando o Zé Ricardo do Miranda aqui pela meia esquerda, gira a bola, tocando, invertendo na direita. Chegou para o apoio do Juninho. Juninho controla, ameaça partir, encara o seu marcador, toca para Ramon. Ramon de primeira, descobriu aberto o Diego Ferreira. Ferreira para o zagueirão Anderson, que não tem tanta intimidade assim de atacante. Desperdiça a oportunidade, Romano. Tá nele, bola. Tentou fazer um domínio ali, coitado. Não conseguiu com ele nem domínio de internet no www. Aí não teve o registro. Varejão das Tintas, não tem tempo a perder. Passe no drive-thru, Varejão das Tintas. A bola lançada na área, Fábio tava on, tava ligado, esperto, sai para fazer a defesa. Fábio recolhe, trabalha já com Bruno José. Bruno José no meio para Rafael Sobis. Sobis tenta, acabou desarmado. Chega ali o Alê, Alê tocando com Juninho. Juninho tira do seu marcador, toca com Ribamar. Ribamar para Juninho, Juninho desenha a jogada, lançou na ponta esquerda. A bola com qualidade, chegou lá na ponta. Olha a jogada com o Ademir, o Fumacinha invade, Clareto. Tocou para Juninho, patão! Ligado, mas Fábio caiu para defender, Romano. Mas o América, primeira jogada do Alê, né? O Alê com um drible só, deixou dois na saudade. O contra-ataque é armado, o cruzamento pelo lado esquerdo. Aí o Juninho pegou de tornozelo fraquinho, o Fábio fez a defesa. Fábio tá pagando geral ali com a defesa. Vai sem jogando agora para o Cruzeiro, o Ramon. Sindec, o sindicato que é a cara do trabalhador. Daqui a pouquinho a Itatiaia vai anunciar o melhor em campo, Autotruque. A bola é do Cruzeiro no campo de ataque. Recebe assistência ali o Bissoli. É o Guilherme Bissoli. Pedala, gira de um lado, gira para o outro. Encosta para receber o Bruno José. Bruno José entregando com o Marcinho. Marcinho para Bissoli. Bissoli para Bruno José. Domina na entrada da grande área. Olhou, procurou, deixou ali na assistência para o Matheus Pereira. Chega, se apresenta pelo lado esquerdo, encara a marcação do Diego Ferreira, foi no fundo, vai tentar o cruzamento, cruzou na boca do gol, mas não saiu com qualidade mesmo assim, teve o desvio, teve o toque, tá ganhando, escanteio, Cruzeiro na esquerda, Pancieri. Matheus Pereira, jogador da lateral esquerda do time celeste, explorou o corpo do Diego e escanteio já batido. Olha o Sobis, olhou pra área, o cruzamento é feito, parou no Balequini, despacha, dá um bicão à frente para o América, tenta navar o contragolpe, tá correndo ali o Ribamar, vai pra cima do Adriano que cai sentindo o jogo parado mais uma vez. Opa, calma, Cáceres. Ô, mano! O Cáceres tá nervosinho, né, rapaz? Ele deu amarelo pro Ademir. Você não vai dar nada pro Cáceres, não? Vai dar cartão pro Cáceres, não, filho? Nossa, gente, na boa. O Felipe Fernandes Lima tá mais perdido que o padre do balão. Ô, Elio, o Lisca pediu pra segurar as alterações. Tem alguém em campo sentindo? Eles perguntam toda hora: e aí, como é que tá? E aí, como é que tá? O Juninho Valoura e o Eduardo voltaram aqui pro banco. 41 minutos, 41, 2 para o América, 1 para o Cruzeiro. Cruzeiro vai lutando, vai insistindo, querendo dificultar as pretensões americanas. Por enquanto, o Coelhão tá ficando com a vaga. Bola com Sobe, Sobe trabalhando com o Adriano. Adriano no meio para Marcinho. Marcinho domina, acelera, pisou na bola, prendeu, girou, engana mais um, puxou, driblou, faz a jogada bonita ali, tocando agora com Sobe. Sobe ajeitando, gira, mas tá muito congestionado, fica difícil para furar a marcação americana. Olha agora, saindo no abo, Ribamar. Ribamar pôs na frente, ele contra o Ramon. Lá vai Ribamar, travado por baixo, foi na bola bem, agora o Ramon para limpar, tocou com o camisa 29, vem pra jogada ali o Estênio, enquanto recomeçando outra vez, agora sai jogando o Cáceres lá pelo lado direito, Ribamar, agora já se recupera a bola do Cruzeiro do campo de ataque com o Bruno José. Bruno José para Marcinho, Marcinho recebe na entrada da grande área, tem o Bissoli colocado, aberto lá pela esquerda, querendo o cruzamento, o Estênio, aí chegando na linha de fundo, o cruzamento é feito, ajeitou na marca penal, Estênio chuta em cima da marcação, chegou o Juninho travando, voltou para Matheus, vai sobrar com o Marcinho, olha o fuzilamento ali na entrada da grande área, insiste, aparece o Bruno José, limpou, chutou, linha de fundo. Tá ganhando escanteio. Opa! As últimas mexidas do Felipe Conceição no Cruzeiro. Está vindo pro jogo Felipe Augusto, 22. Felipe Augusto, atacante, ex-América, 22. E o Claudinho, 49. Claudinho, 49. Saem Bruno José. Vai embora o Bruno José com a 16. Entra o Felipe Augusto com a 22. E o Claudinho, 49, vai na vaga do Adriano. Agora sim sai o Adriano, amarelado. O Adriano tá indo embora. Entra o Claudinho, 49, escanteio pro Cruzeiro. E o juizão vai dar uma bronca aqui no banco do América, Enio. Deu amarelo no Giovani. Aos 43 minutos, 43, instantes finais no Independência, escanteio para o Cruzeiro lá pela direita. Ajeitando a bola para erguer na grande área. Querendo ali o Sobes, todo mundo no aguardo. O levantamento é feito, entra Juninho, afastando a bola que seria para o Felipe Augusto. Retoma outra vez o Cáceres, Cáceres entregando para Felipe Augusto. Felipe Augusto ajeitando para a chegada do Claudinho. O Claudinho recolhe, trabalha, vira aqui pelo lado esquerdo com o Matheus Pereira. É cercado ali, toca na esquerda com o Massinho. Massinho tem o combate, a marcação do Diego Ferreira. Devolve a bola até o Matheus. Matheus Pereira puxa para um lado, puxa para o outro. Toca no meio com o Claudinho. Claudinho gira, recua a longa distância até o Everton, que encontra o Cáceres, aberto pelo lado direito. O Cáceres entregando com Sobes, Sobes ajeitando para o Cáceres, avança partindo para o campo de ataque aos 44 minutos, 44 instantes finais aqui no Independência. Ataca o Cruzeiro, tenta infiltrar aqui a bola pela diagonal com o Matheus Pereira, tenta fazer a jogada, tem aproximação do Massinho, toca no meio com o Claudinho, avança Claudinho, pode bater para o gol, tentou infiltrar, olha o Vissoli, soltou, Massinho chutou, Cavicchione salta no seu canto esquerdo para pegar, Pancieri de fora da área, a batida foi do Claudinho, tentando pegar o lado esquerdo do Cavicchioli, que estava atento e já puxa o ataque do Coelho. Olha a bola longa do Cavi para o Ademir, o Fumacinha corre, alcança, domina, Ademir aberto pela direita, encara a marcação, carregou na entrada, lá na chutou, passa com perigo. Ele... quase dando match a combinar no gol do América. Opa! E o Ademir tá precisando desse gol, né? É a jogadinha dele, né? Anote aí, agora sim, as estreias do América. Vai sair o Juninho, capitão do Coelho. Juninho sai para a entrada do outro Juninho, o Valoura. Juninho Valoura, número 15, e Eduardo, 16. Além do Juninho, sai também o Alê. Partidaça do Alê. Tá indo embora o Alê. Para as entradas de Juninho Valoura, 15, e Eduardo, 16. São as últimas mexidas do América, as últimas do jogo. E teremos mais 5 minutos de acréscimos, garoto que marcou. 45, 45, ataca o Cruzeiro, olha a assistência, o toque de cabeça do Bissoli, chegou para o Felipe Augusto, ele e o Cavicchioli, Cavicchioli sai para fazer a defesa, Pancieri. Chegou afastando ali, numa boa bola, protegiram o Cavicchioli, saiu com Enio... calma na disputa contra o seu ex-companheiro de clube, Romano. Pois é, e ele chegou disputando ali, o Cavicchioli foi esperto, né? O Cavicchioli deu um tapa na bola para pegar na frente, e aí depois fez a defesa com tranquilidade, com calma, porque a pressa tá do lado do Cruzeiro. E olha só que interessante, né? O Juninho Valoura voltando a fazer a estreia dele no Independência, ele passou aqui em 2013... Olha o Ribamar, meteu para Ramon, entrou pela área, Ramon dividiu ali com o Everton, melhor para o zagueiro Celeste, que ainda sofre a falta. Já conhece o meu Coelhão Autotruque? A proteção feita para os americanos. Ligue 0800-947-5555 e faça a sua associação. 46 minutos, 4 minutos para terminar o jogo aqui no Independência, em jogo bom, movimentado, digno de uma semifinal de Campeonato Mineiro. Vai sair jogando agora Claudinho, buscando a jogada para o Cruzeiro, toca Coutinho aqui na esquerda para Matheus Pereira, faz o lançamento, carimbou, bateu em cima ali do estregante Eduardo, a bola se perde, a lateral é manual, já cobrado pelo Cruzeiro, que tem pressa, é Matheus Pereira entregando para Massinho, que não domina. Solicite serviços da prefeitura em segurança e sem sair de casa. Acesse pbh.gov.br. Prefeitura de Belo Horizonte, 47, 3 minutos para terminar o jogo. O América vai voltando a uma final, a uma decisão de Campeonato Mineiro que não acontecia desde 2016. Aperta mais uma vez ali o América, agora e tem um a detalhe, falta, hein? Romano. E um detalhe, 2016... e tem também esse tempo todo que não enfrenta o Atlético na decisão de campeonato. Então volta a decidir contra o próprio Atlético. Só marcas Auto Shopping, o outlet do carro, o maior shopping de seminovos do Brasil, Itatiaia. É só alegria com emoção do futebol no domingão do Dia das Mães. Olha o Cavicchioli, saiu jogando ali para surpreender o Cruzeiro, mas com muita força. A bola escapou ali, se perde lateral. Já cobrado o manual pelo time Celeste. A bola do Sobes entregando para Cáceres. Cáceres para o Everton. Recebe o Everton. Não há ninguém ali à sua frente. Ele pode sair com calma. É o que ele faz. Mete na direita com Cáceres. Recebe o lateral paraguaio. Vai sair jogando, conduzindo a bola, devolvendo até o Everton. Fica sem ação ali é marcada agora pelo Ribamar, ameaça também o Ademir, a bola recuada até o Ramon. Ramon sai jogando para o Cruzeiro, entregando na direita para Cáceres, aperta a marcação, o América dificulta a saída de bola do Cruzeiro, apertado, pressionado, o Everton recua até o goleiro Fábio, Fábio manda à frente, faz o lançamento longo, passou a bola ali pelo Estênio, de cabeça ajeita, o Bissoli vai avançando para o campo de ataque, chega a bola até o Marcinho, que gira, encontra aberto aqui na esquerda o Matheus Pereira, ele contra o Eduardo, aperta a marcação, o Eduardo diz que foi na bola, o árbitro deu a falta, já cobrado, tem pressa pelo Cruzeiro, a bola com o Marcinho, recolhe o Marcinho, dominando o meio campo, toca com o Claudinho da direita, ataca, acelera mais uma vez, agora com Cáceres, tem ali na grande área pedindo toque, o Bissoli, a bola na direita com Estênio devolve na direita, vai tentar o cruzamento, ainda o Cáceres, gira para um lado, gira para o outro, cercado, bate em cima do Ramon do América, está ganhando o manual, lá na direita no campo de ataque, já cobrado, 48, agora 49, etapa final, bola chegando na grande área, furou todo mundo, sobrou para Eduardo, que isola para o América, faz ali o corte controlando a situação, dá um bicão à frente, tentando armar o ataque, mas a bola escapou e se perde a lateral. Daqui a pouquinho, o melhor em campo, Auto Truque, na Rádio de Minas. Sai jogando agora outra vez o Cruzeiro, a bola com Matheus Pereira, para Felipe Augusto, aberto pelo lado esquerdo, encara o seu marcador, enganou na primeira tentativa, tocou, agora com o Marcinho, faz bem a proteção, carregou, meteu para Claudinho, entrada da grande área, Claudinho pode rolar para Cáceres, pode queimar dali, preparou, ajeitou, rolou na direita, para Estênio, concentrado, levantamento é feito na grande área, passa por todo mundo, vai sobrar para Eduardo, defendeu para o Coelho, isolou, mas está ganhando escanteio, Pancieri. Isso, do lado esquerdo, Enio. Do lado esquerdo, novamente, Cruzeiro tentando forçar por ali. O Sobis numa jogada com o Matheus Pereira, não. Vai deixar para o Sobis cobrar. Bola na área da equipe do América. Pode ser a última bola do jogo. 2 para o América, 1 para o Cruzeiro. O Coelhão vai chegando mais uma vez à final do Campeonato Mineiro. Vai ter um levantamento na grande área. Atenção, bola perigosa. Afasta, tirando Eduardo. Depois de 5 anos, o Coelhão tá voltando à finalíssima do Campeonato Mineiro. Aperta, Demi ganha. Ganhou com moral. Tá aberto lá pelo lado esquerdo. Ramon, bola para ele. Ramon preparou. Atenção, molhou. Vai marcar, bateu. Marcou. América, Ramon, pra liquidar, pra faturar, é o terceiro gol americano. Coelhão, pra vacuelhar no estadual, vencendo com autoridade o América. 3 para o América, 1 para o Cruzeiro. Ramon, aos 50 da etapa final, pra fazer a festa para todos os americanos. Romano! Pra matar de vez a semifinal, pra gravar o pé na decisão. Ramon, um contra-ataque em alta velocidade, 3 jogadores na bola. Ademir no foi fominha, serviu com carinho e com afeto. Ramon, na saída do Fábio, um tapa seco, sem chance de defesa, e marcar seu primeiro gol com a camisa do América. Se o gol é festa, Ramon, o da 23 sabe. Bola na rede, o que interessa. 3-1, América! E apita o árbitro Felipe Fernandes Lima. Coelhão, dá um presentaço para todas as mães americanas. É vitória do América, é classificação do Coelho, voltando à final do Campeonato Mineiro. 3 para o América, 1 para o Cruzeiro. Coelhão fazendo a festa, os aplausos ali dos companheiros, os jogadores, comissão técnica, o América festejando o Cirilo. Vamos nessa, garoto que marcou, Enio Lima. O América está na final do Campeonato Mineiro, enfrenta o Atlético nos 2 próximos fins de semana. Vamos observar a definição da tabela, se os 2 jogos serão no domingo, se o segundo vai ser disputado no sábado. Vamos aguardar esta definição, mas teremos Atlético e América, o reencontro nesta decisão do Campeonato Mineiro. O América está classificado, vencendo os 2 jogos contra o Cruzeiro. Vamos ao melhor em campo, Auto Truque. Quero o seu voto, Edu Panzi. Ale, voto do Panzi. Júnior Brasil. Ale, com menção para o Juninho. Alê também é o voto do Júnior Brasil. Emerson Romano. Alexandre Egeia. Alê, voto do Emerson Romano. Emerson Pancieri. Alê. Thiago Reis. Ah, joga de terno, né? Alê. Com tranquilidade, né? O Alê, grande meio campista. Enio Lima. Ele sabe fazer o lelelê. Alê. Alê é o voto do Enio Lima. Torcedor tá participando pelo twitter.com/rádio Itatiaia. Nesse momento, quem tá sendo lembrado com a maioria dos votos é o Rodolfo, com 65% dos votos. Mas o Alê tá eleito melhor em campo autotruque pela equipe da Itatiaia. Classificado o América de volta à final, Emerson Romano. Depois de 5 anos, né? Voltando à decisão do campeonato estadual com autoridade. E para quem gosta de coincidência, Cirilo, voltando depois de 5 anos, eliminando o Cruzeiro numa semifinal, como aconteceu há 5 anos atrás. O América venceu aqui no Independência 2-1 e empatou no Mineirão 0-0. Dessa vez venceu no Mineirão e venceu aqui também. Então o América voltando à decisão do campeonato estadual, depois de 5 anos. Eu até conversava com o Cláudio Rezende durante a nossa transmissão e me dizia que esse jogo domingo aqui, será domingo aqui mesmo no Independência, o primeiro jogo decisivo. O segundo já tem um problema de datas, porque o América joga dia 20 pela Copa do Brasil, o Atlético também joga pela Libertadores, aí vamos ter esse problema. Mas um América para sacramentar, no ano passado bateu na trave, eliminado pelo Atlético. Desta vez o América voltando à decisão do Campeonato Mineiro, e uma festa que a gente ouve daqui no vestiário do Coelho, Cirilo. Emerson Romano, muito comemorada essa classificação do América para essa decisão contra a equipe do Atlético. O Romano chamou a atenção justamente essa questão relacionada aí ao calendário. Vejamos o que vai definir a TV, a Federação Mineira também. E é claro, o Fabrício Calazans vai informando ao longo da semana aqui na Itatiaia. Emerson Pancieri, quero o seu destaque pelo lado do Cruzeiro também, certamente lamentando a atuação nesse segundo jogo em especial, Pancieri. E aí, tem um detalhe, viu, Cirilo, que o Cruzeiro tinha levado 2 gols na partida anterior, né, contra o América, e agora leva 3 gols. E o Cruzeiro soma, então, em 2 duelos contra o Coelho, se você somar os 2 com os 3 de hoje, são 5 gols. E até então, o Cruzeiro tinha a melhor defesa do Campeonato Mineiro, com 6 gols sofridos, se a gente contabilizar só a partida até o domingo passado. Então, chama atenção essa questão defensiva, vai ter que arrumar a casa para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que essa estreia vai ser fora de casa, vai ser em Sergipe, o duelo contra o Confiança, ainda não tem a data prevista pela CBF, apenas ali dá para saber que é no fim de semana do dia 28, vai ser o dia 28 ou dia 29, vamos esperar, mas o Cruzeiro vai ter esse tempo até a estreia. E vamos ouvir também o que tem a dizer o técnico Felipe Conceição sobre aproveitamento de jogadores, sobre pensamento de afinar esse elenco de alguma maneira, algum jogador que pode chegar, algum jogador que pode deixar o elenco celeste. Daqui a pouco as palavras do técnico Felipe Conceição, informando ao Autotruque, Cirilo. Daqui a pouquinho vamos registrar a entrevista coletiva do Felipe Conceição nesta jornada esportiva. More a 5 minutos do centro de Contagem. Fale com a MRV. O governo de Minas avança na vacinação, mas os cuidados continuam. Evite aglomerações. Acesse vacinaminas.mg.gov.br. Tiago Reis, já o torcedor participa. Combinado, Tiago? Combinado, Cirilo. Até antes de chamar a galera, fazer um registro que eu acho super importante, porque no final do jogo passado, essa hora, o pau tava quebrando, né, Cirilo? Sim. E um monte de juras. Eu te pego, você vai ver comigo, vai ter volta. Semana que vem nós encontramos. E que bom. Nem durante o jogo, nem antes e principalmente agora, nem depois, nenhum problema. Absoluta tranquilidade, quer dizer, parece tranquilo. Tô vendo ali o Salum já se queixando de alguma coisa, tá chamando ali pessoal de TV. Ah, não, é porque a turma da televisão tava entrando no vestiário para filmar a festa dos jogadores. Salum pegou o cinegrafista pelo braço. Meu querido Guilo, a gente boa da TV Globo, arrancou ele lá de dentro. Não, meu filho, aqui dentro não pode não, mas peraí. Aqui é a festa da rapaziada, aqui dentro não pode filmar não. E tirou ele lá de dentro. Então tá tudo bem, um clima bem tranquilo, né? Tinha aquela história de revanchismo, vamos devolver, a gente se encontra lá, eu te pego lá, nada disso. O clima terminou absolutamente tranquilo. E o Lisca, Cirilo, já mandei, já vai estar aí nas redes sociais da Itatiaia. Rapaz, o que o Lisca comemorou, beijava o escudo do América. Fiz o vídeo aqui do Lisca beijando o escudo do América, mostrando o escudo do América. Alguns colegas da imprensa que aqui estavam, eu também entre eles, filmei essa reação do Lisca no terceiro gol. Acabou, fazendo aquele gesto de acabou e também beijando o escudo do América, comemorando muito o técnico americano aqui no camarote. Aí continua a gente saindo de dentro do vestiário do América ali, gesticulando alguma coisa, não sei se com a federação agora, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. É festa dos jogadores do América e a tristeza, ó, foguete! Tem foguete, meu filho! Você tá ouvindo foguete aí, né? Tem foguete aqui, tá vendo? Tem foguete aqui perto da Independência, ô Cirilo, e eu vou ouvir a galera. Alô você, americano, tá feliz? Como é que vai o Coelhão pra decisão, hein? O América vai forte, você tá confiante? Alô você, americano, eu quero te ouvir na Itatiaia. A partir de agora você é o meu convidado, hein? 996519657. Grave a sua mensagem de áudio com o telefone a um palmo de distância da boca. Fala firme, meu filho, fala grosso pra gente te ouvir aqui na Itatiaia. Você, cruzeirense, também. Agora é pensar na Série B. Você acha que o time do Cruzeiro está pronto para a Série B? Precisa de reforço? Qual posição o Cruzeiro está mais carente aí, na sua opinião? Onde é que o Cruzeiro tem que se reforçar para a Série B? Onde que o Cruzeiro errou nessa semifinal, hein? Você, cruzeirense, também é o nosso convidado. WhatsApp 996519657. Quero ouvir o torcedor celeste já já no seu nome, seu bairro, Cirilo. Combinado, Thiago Reis, já já, hein? 996519657. Só marcas Auto Shopping, o outlet do carro, o maior shopping de seminovos do Brasil. Já conhece o meu Coelhão Autotruque? A proteção feita para os americanos. Ligue 0800-947-5555 e associe-se. Antes da gente registrar personagens importantes desta classificação do América, também personagens do Cruzeiro, eu quero saber do Fabrício Calazans as definições aí pelo Brasil. Domingo de jogos importantes também, não só em Minas Gerais, Fabrício. João Vitor, Cirilo, teremos clássicos decidindo, Campeonato Carioca e também o Gauchão. Terminou no Maracanã, o Fluminense bateu a Portuguesa por 3-1, no duelo de ida 1-1, o Fluminense está na final do Campeonato Carioca, o placar agregado 4-2. Fluminense decidindo o título contra o Flamengo. Temos o Botafogo em campo agora pela semifinal da Taça Rio. Duelo de volta no Engenhão, Nova Iguaçu mandante contra o Botafogo, 0-0, 4 minutos do primeiro tempo. O vencedor deste duelo enfrenta o Vasco na final da Taça Rio. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu há pouco o Caxias, 2-0 em sua arena em Porto Alegre. O Grêmio havia vencido por 2-1 na ida, o Grêmio está na final do Campeonato Gaúcho, 4-1 no placar agregado, vai decidir o título contra o Internacional. Então teremos um Grenal decidindo o Campeonato Gaúcho. No Campeonato Catarinense, quartas de final, duelo de ida, terminou em Florianópolis. O Figueirense fez 3-1 na Chapecoense, o duelo de volta na quarta-feira, valendo vaga na fase semifinal do Catarinense. No Campeonato Goiano, o Vila Nova acaba de confirmar vaga na decisão. Venceu a equipe da Aparecidense 1-0 em Aparecida de Goiânia. O duelo de ida foi 1-1. O Vila Nova avança a final do Campeonato Goiano com 2-1 no placar agregado. Espera por Atlético Goianiense ou Grêmio Anápolis, que vão a campo daqui a pouco às 18h30 em Goiânia. Lembrando que o Grêmio Anápolis venceu o Dragão Atlético Goianiense por 1-0 no duelo de ida. E o Grêmio Anápolis vai a campo daqui a pouco com a vantagem do empate. No Campeonato Pernambucano, a fase semifinal é em jogo único. E a bola rolou na Arena Pernambuco. O Náutico venceu o Santa Cruz por 2-1. O Náutico está na final do Pernambucano. Amanhã, na outra semifinal, jogo único, Sport contra Salgueiro. São campeonatos estaduais em sua reta final, Brasil afora. E por fim, Cirilo, eu falo do Campeonato Paulista. Terminou a primeira fase. Vou falar primeiro dos placares e daqui a pouco a gente fala das definições do Campeonato Paulista. Em Ribeirão Preto, Bragantino e Botafogo 1-1. Na Arena Corinthians, o Corinthians venceu o Novo Horizontino 2-1, resultado que foi bom para o Palmeiras. Em Itu, o Santo André venceu o Ituano 1-0, Santo André escapou do rebaixamento. Em Mirassol, Mirassol e São Paulo empataram por 1-1. Em Campinas, o Palmeiras venceu a Ponte Preta por 3-0, Palmeiras ganhou, somado à vitória do Corinthians, o Verdão está classificado para a fase quartas de final. Na Vila Belmiro, o Santos ganhou do São Bento, 2-0, o Santos não cai no Campeonato Paulista, tinha este risco, o Santos permanece na divisão de elite. Em São Caetano do Sul, a Ferroviária bateu o São Caetano, que já foi a campo rebaixado, por 3-0, e em Limeira, a Inter de Limeira bateu o Guarani por 1-0. Fase quartas de final, mata-mata do Campeonato Paulista. Corinthians contra Inter de Limeira, São Paulo versus Ferroviária, Bragantino contra Palmeiras, Mirassol contra Guarani, são os duelos do mata-mata do Campeonato Paulista. Estão rebaixados para a Série A2 do Paulistão, o São Bento e também a equipe do São Caetano, informando Mercantil do Brasil. Abra uma conta no Mercantil do Brasil e tenha seu banco no seu celular. Acionando a reportagem da Itatiaia para registros foram feitos à beira do gramado. Começando por você, Emerson Romano, com um personagem importante dessa classificação do América. Importantíssimo. Antes disso, me permita o seguinte, mandar um abraço para o Olegário lá em New Jersey. Aniversário dele hoje, no Dia das Mães, mas tá triste. Cruzeiro deu uma sapecada nele aí agora. Ê, Legário, apanhou da mulher e o Cruzeiro perdeu. Tá difícil. Mas o Rodolfo marcou os dois gols. E um detalhe, ele quebrou um jejum, viu, Cirilo, ouvinte da Itatiaia. Ele tinha disputado 5 clássicos contra o Cruzeiro, 1 contra o Atlético, e não havia marcado gols em nenhum deles. E hoje ele quebrou 2 vezes, marcando 2 gols e ajudando o América nesta vitória e essa classificação. Então, ele conversou com o Sport TV Premier. Vamos ouvir aqui o artilheiro do jogo, Rodolfo, falando da vitória e da classificação do Coelhão. Olha, eu acho que não é do ano passado, não é do ano retrasado, o América já vem tendo uma crescente, né? Então a gente só está dando sequência no trabalho. A gente está mostrando a nossa força, a gente está querendo ser respeitado, porque o América não tem respeito nenhum aqui. Então a gente está mostrando isso dentro de campo, com os pés no chão, com muita humildade, com muito trabalho. E esse no fundo aí é a festa que os jogadores fizeram no vestiário, Cirilo. Pois é, Emerson Romano, pois é, uma grande festa, com toda a razão, né? O América voltando à decisão do campeonato estadual. Ô Emerson Pancieri, registro também pelo lado da equipe celeste, Pancieri. É verdade, o Rafael Sobis, o camisa 10 do Cruzeiro, atacante da equipe celeste, ele falou aos companheiros do Premier sobre essa derrota do time estrelado e também traçando o pós-campeonato mineiro do Cruzeiro. Vamos ouvir. Eu acho que a gente vem num crescimento, né? Estamos batendo de frente aí com times da Série A. A gente sabe da grandeza do Cruzeiro, mas também a gente sabe do momento que a gente está. Acho que para um primeiro, claro, queríamos o título, mas para uma primeira parte, não foi de todo mal, temos que crescer. É bom que aconteça isso agora para a gente aprender. A gente está no caminho certo, pode ter certeza que hoje não foi um jogo diferente, né? Porque joga atrás do placar, 2 gols de pênalti. Então começa a desorganizar aqui e ali, tentando fazer uma melhor jogada. A gente tem tempo aí para descansar, para trabalhar, para começar o nosso principal objetivo da melhor forma possível. Esse então, Rafael Sobis, destacando que o Cruzeiro vai ter tempo e vai ter tempo realmente, né? Cirilo colocava que tem essa partida contra o Confiança ali naquele fim de semana, 28, 29 de maio. Aí o jogo da terceira rodada da Copa do Brasil contra Juazeirense, trava-língua, Juazeirense, vai ser no dia 3 de junho. Então, Cruzeiro até lá vai ter tempo de arrumar a casa, se algum jogador vai sair, se algum jogador vai chegar. Vamos esperar o que vai fazer a diretoria de futebol, comandada também pelo André Mazzucco, e o Felipe Conceição também nas orientações como chefe dessa comissão técnica. Cirilo? Ô Cirilo, opa, um dado interessante, até me foi passado aqui, e confesso para você que tem que buscar na enciclopédia do Coelho, mas a informação é o seguinte: desde 1949, o América não ganhava 3 clássicos seguidos do Cruzeiro. Ganhou na fase de classificação com o dublê de lateral, volante e zagueiro Joseph, que não está mais no América. Ganhou o jogo domingo passado de virar 2-1 e ganhou esse agora de 3-1. Então, desde 49, o América não ganhava 3 clássicos seguidos do Cruzeiro. É, para você ter uma ideia da importância histórica também desse resultado. Deixa eu convidar o torcedor a participar conosco também do Twitter da galera, no oferecimento da MRV, twitter.com/radioItatiaia. Você pode mandar a sua opinião, mandar também a sua pergunta para os nossos comentaristas, para o Edu Panzi, para o Júnior Brasil. Você pode participar, pode interagir conosco e também no Seu Nome e Seu Bairro. Em instantes, o Thiago Reis registra a sua participação pelo 996519657. Diga, Thiago. Uma informação aqui importante, a Itatiaia antecipa as finais do Campeonato Mineiro. Terão jogos domingo que vem, Arena Independência. E no sábado, o jogo sendo marcado para o Mineirão. E eu explico por quê. Na semana seguinte, o Atlético tem um compromisso pela Libertadores na terça-feira. E a Conmebol não muda a data. A Conmebol tá passando um aperto danado aí, com problema na Colômbia, dificuldade desses jogos na América do Sul. E a Conmebol é um pouco mais difícil. Então o jogo será alterado. Deve ser o jogo do América, que jogaria na quinta-feira, dia 20, contra o Criciúma. Esse jogo passará para quarta-feira, América e Criciúma na Copa do Brasil, para que possamos, então, ter tempo hábil suficiente para a final do Campeonato Mineiro no sábado. Repito, isto porque, após o segundo jogo da final, o Atlético tem um compromisso pela Libertadores na terça-feira. Então, primeiro jogo, domingo que vem, aqui na Arena Independência, às 4 horas da tarde, e o segundo jogo no sábado. O que está faltando? Esse ok da TV, que é a detentora dos direitos, né, que quer, claro, ter o seu horário sempre no domingo, é o horário nobre da televisão, no domingo às 4 da tarde, mas já informados da dificuldade de alteração colocado, o empecilho colocado pela Conmebol, já se trabalha então com a possibilidade, eu vou até antecipar, não é possibilidade, mas não é a data que tem, para esse jogo, o segundo jogo ser no sábado. E repito, o jogo do América entre as duas finais na quarta-feira, seria quinta-feira contra o Criciúma pela Copa do Brasil, sendo antecipado então para quarta-feira. É a informação em primeira mão na Itatiaia, Cirilo. Boa, Thiago. Como é boa, é difícil até para mudar jogo, né, Thiagão? O negócio é mais complicado. Mala, né, Cirilo? Não é fácil, não. Já temos a entrevista coletiva? Felipe Conceição tá chegando. Vamos registrar então, né, Pansieri? No primeiro jogo, vamos hoje sim, encontrou muitas dificuldades, mas o que tem preocupado o torcedor é a falta de gols, né? A baixa quantidade de gols marcados pelo Cruzeiro. Em 15 jogos oficiais no ano, o Cruzeiro fez mais de um gol em apenas 3 partidas. E o Campeonato Brasileiro já está aí para começar para o Cruzeiro no final desse mês. Eu queria saber de você a respeito disso, né? Está esperando mais reforços, chegou aí agora o Bissoli, que estreou hoje. Como é que está isso na cabeça do treinador? O que você pensa com os jogadores que você tem no atual elenco? Dá para mexer nisso? Dá para fazer com que esse ataque marque mais de um gol aí por partida, quando for necessário, como era o jogo de hoje? Boa noite. Acho que sim, a gente vem trabalhando forte, vem criando as oportunidades, que é uma situação mais difícil, até porque você construir tantas chances contra o América, uma equipe coesa, demonstra que a gente está com uma boa força ofensiva. O jogo de hoje é um jogo decisivo, um jogo em detalhes, um jogo que fica tenso já, porque você precisa, né, fazer 2 gols. E logo de cara no primeiro tempo você tem um pênalti que... Não sei nem se vale a pena mais reclamar de arbitragem, viu? Eu sou um cara que nunca reclamo de arbitragem, mas fica a minha pergunta, vale a pena reclamar? Porque tem gente que reclama e a gente vê que dá resultado, né? Às vezes, me parece que é mais importante você ter um comportamento adverso na beira do campo e pressionar a arbitragem do que você ter um comportamento ético, priorizar de orientar sua equipe e, em contrapartida, você é prejudicado na partida, são faltinhas, é pênalti que... Ah, foi falta, mas quantos lances dentro da área acontecem? Enfim, o segundo pênalti, a bola bateu no sovaco, eu não sei se é pênalti, se não é, também é outra pergunta que eu faço. Mas dentro do jogo, em relação à nossa equipe, a gente construiu as chances que deveria construir para ganhar a partida de dois gols de diferença, para a gente conseguir a nossa classificação. Infelizmente não concluímos, e o adversário também, quando teve a chance, muitas delas criadas pelo juiz, conseguiu concluir o gol. E o último gol ainda teve falta no Cláudio. Enfim, jogos decisivos que são decididos em detalhe, a arbitragem não pode contribuir tanto para um adversário. Felipe Conceição, Gleison Lage, do YouTube oficial do Cruzeiro e também da Rádio 5 Estrelas. Na verdade, eu gostaria de duas análises suas aqui para começar essa coletiva. Uma delas é sobre o jogo. Como você viu essa partida do Cruzeiro? O que você acha que faltou para o Cruzeiro, né? Para que o Cruzeiro conseguisse sair daqui com uma performance e, consequentemente, talvez com um placar melhor. Eu gostaria que você também falasse, a não ser desse jogo, do campeonato de modo geral. Como você viu o Campeonato Mineiro do Cruzeiro e como você acha que esse Campeonato Mineiro, mesmo com as dificuldades do Cruzeiro sendo eliminado aí na semifinal, como que isso vai impactar na Série B do campeonato, que é a principal competição que o Cruzeiro vai disputar nessa temporada? Valeu. Dentro do Campeonato Mineiro, o nosso crescimento ficou claro, né? Acho que até a expectativa de poder sair daqui hoje com a vitória e por 2 gols de diferença é por tudo que a gente construiu dentro do campeonato. Isso a gente não pode jogar fora por causa de uma derrota, né? Ou eliminação. A gente tem que continuar o trabalho, continuar crescendo. Lógico que tem que ficar algumas lições, são jogos tensos e jogos que você tem que definir, mas vários atletas que são jovens dentro do elenco, com certeza, vão aproveitar esse momento de dor para crescer e para a gente tomar de lição algumas coisas para ficar ainda mais forte. A gente continua no caminho certo, não é um resultado, não era o nosso objetivo ser campeão do Campeonato Mineiro. O objetivo era construir uma equipe competitiva, uma equipe que busca a vitória. E hoje o Cruzeiro está bem consistente para disputar a Série B, iniciar ela. E eu acredito muito no acesso. Esse é o objetivo principal do ano, sempre dissemos isso. Vamos continuar trabalhando. A dor da eliminação vai durar alguns dias, depois o foco já é da Série B e da terceira fase da Copa do Brasil. Arthur Moraes, Rádio Super. Felipe, num pacote só, o seu balanço do clássico, dessa eliminação, da opção em não contar com o Marcelo Moreno hoje no banco, o que gerou especulações de que ele estaria fora dos seus planos. Também a avaliação que você faz dos 15 jogos do time sob o seu comando e o que esperar desse elenco que você tem em mãos para a próxima e principal competição do Cruzeiro, que será a Série B. O processo de 15 jogos, a gente comentou da evolução da equipe durante o Campeonato Mineiro. Em relação ao jogo, um jogo de chances para os dois lados, a gente precisava se expor mais no jogo de hoje, precisava ganhar por 2 gols de diferença, e o desequilíbrio foi a arbitragem. Um jogo equilibrado, onde a arbitragem influenciou nos momentos cruciais, além de arrastar o jogo num ritmo que o América gostaria. É continuar trabalhando, tivemos também a chance para aumentar, abrir o placar, depois para virar o placar e não concluímos em gol. Em alguns detalhes defensivos também que cometemos erros, mas são erros que fazem parte de um jogo desse nível e que a gente vai corrigir para o Campeonato Brasileiro da Série B. A gente não pode, por causa da eliminação de um campeonato que a gente sabia que ia ser difícil para um início de processo, jogar todo o trabalho fora, continuar trabalhando. Hoje a consistência e o que a equipe já produz nos dá confiança para disputar um Campeonato Brasileiro de Série B e com certeza com essas semanas de preparação ficará ainda mais forte. Felipe, Emerson Pansieri da Rádio Itatiaia. Queria te perguntar sobre dois jogadores especificamente, o Adriano, um pouco nervoso ali no início da partida, e o Everton também, um pouco inseguro nesse duelo contra o América. Até essa estreia na Série B, como cuidar também do psicológico de jogadores jovens aí do elenco do Cruzeiro? Felipe? Perfeito a sua colocação de serem jogadores jovens, né? Que estão se acostumando a jogos decisivos e desse nível. Isso faz parte, a gente confia nos dois e nos outros jovens também do grupo e do elenco. É um processo que traz crescimento, dói um pouco, porque os atletas não gostam de errar, né? Não gostam de ter uma atuação um pouco abaixo, mas são atletas de qualidade que já demonstraram seu valor. A gente vai continuar trabalhando, vai continuar melhorando cada um deles, faz parte do nosso trabalho. E a gente está satisfeito pela evolução nos 3 meses deles. Muito satisfeito pela evolução da equipe e deles também. É continuar trabalhando e com certeza eles ainda vão dar muitas alegrias ao Cruzeiro. Felipe, Sulimar da Rede Minas de Televisão e da Rádio Inconfidência. O Cruzeiro recente da falta de um jogador de meio campo sendo notado isso no jogo de hoje aqui no Independência, onde o Cruzeiro teve, o Rômulo saiu no intervalo de jogo, mas ainda assim a bola demorou a chegar nos jogadores de ataque, tendo jogadores mais ofensivos. A gente fez a substituição, achou que o Rômulo estava um pouco abaixo do normal, mas nós chegamos com a bola na área do adversário várias vezes, tivemos várias chances de finalizar dentro da área do América, então eu não vejo a falta de criação, a falta de meio de campo, enfim, nós não fomos tão eficazes nesse momento, o América foi, com a ajuda da arbitragem, e a gente perdeu o jogo. Felipe, boa noite. Adilson Martins, Rádio Ita de Itapecerica. Saindo agora de uma eliminação no Campeonato Mineiro, logicamente você sempre vem falando que o Cruzeiro busca a ascensão à Série A em 2022. O que que você já estudou e pode falar de como será essa Série B desse ano de 2021 para o Cruzeiro? Pelo conhecimento que eu tenho da competição, né, dos adversários, hoje a gente está num bom nível para iniciar a Série B. Vamos trabalhar nessas duas semanas, vamos aprender com todo esse processo de 3 meses que tivemos no primeiro momento, dentro de um estadual e de 2 fases da Copa do Brasil, para entrar mais forte ainda na Série B. Mas hoje o futebol que o Cruzeiro apresenta é um futebol que vai brigar para subir, não tem dúvida, e com esse tempo de trabalho ficará ainda melhor. Boa noite, Felipe. Thiago Matar, repórter do Super Esporte do jornal Estado de Minas. Você tem agora até a Série B cerca de 20 dias de preparação. Em relação ao elenco, você espera algum reforço? Já tem alguma conversa com a diretoria nesse sentido? E também em relação ao número de jogadores que você espera trabalhar na Série B? Já há uma definição em relação a isso, até para que sejam definidas eventuais dispensas desse elenco? Muito obrigado. A gente estava focado em fazer bem o Campeonato Mineiro e crescer com esse grupo dentro do Campeonato Mineiro. A única chegada foi o Rômulo no meio dela e agora o Bissoli, né? No final do Campeonato Mineiro, já pensando na Série B, né? Um atleta que veio já nesse processo que você está perguntando, de ajustar o elenco para a Série B. Será ajustado em alguma coisa, mas não em muito, até pela produção que a equipe demonstrou, o crescimento que me demonstrou e a margem também que temos, principalmente com os jovens, de crescer. A gente está olhando, está analisando, terá alguns ajustes, mas nada muito radical, porque eu vejo a equipe apresentando um futebol suficiente para brigar nas primeiras posições da Série B. Palavras, então, do técnico Felipe Conceição sobre o Cirilo. E aí eu chamo os nossos comentaristas, né, o Brasil, o Panzi também para a roda, o nosso ouvinte da Itatiaia. Chamou muita atenção mesmo, o fato do Cruzeiro, do Felipe Conceição, não ter relacionado o Marcelo Moreno. Marcelo Moreno, que é um jogador que chegou na temporada passada, tem história no Cruzeiro, enfim, tem serviços prestados com a camisa do time celeste, mas ele faz opção clara por um atleta que chegou há pouco tempo, que foi o Bissoli. O Thiago Reis via muito bem ali no intervalo, ele passou em disparada rumo ao vestiário, já obviamente para conversar com a comissão técnica, e aí ele estava como opção nos 23 relacionados, e o Marcelo Moreno não, outro que não foi relacionado, o Thiago. Então ele fala em alguns ajustes, vamos esperar o que vai ser esse Cruzeiro daqui para frente, Cirilo. Pois é, Emerson Pansieri, vou chamar os nossos comentaristas para a gente discutir um pouco sobre o que disse o Felipe Conceição. A gente fala também já sobre o América, e até importante destacar para a audiência da Itatiaia, para a torcida americana, que o América vai produzir o conteúdo, manda para a gente depois a entrevista coletiva e a gente vai disponibilizar, é claro, no ar também, assim que tiver enviado pelo América esse conteúdo. O América não transmite ao vivo a coletiva, manda depois essa gravação e aí a gente vai veicular, é claro, aqui nos programas da Itatiaia. O que disser de mais importante, hoje a comissão técnica, né? Hoje o Cauã, que é quem deve falar, né, Romano? A gente vai trazer na sequência da programação da Itatiaia. Supermercados BH, gol de qualidade, um show de preços baixos para você. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Como falou agora o Felipe Conceição, Panzi e Júnior Brasil. Vamos falar um pouco sobre Cirilo, o que ele disse? Diga, Romano. Só para esclarecer, na verdade, será o Cauã Almeida, né? Sim. O Lisca não pode nem falar. Sim. Ele não pode ter acesso, então vamos ter o Cauã Almeida aí na programação da Itatiaia. A regra é meio doida também, né, Romano? O cara não pode ficar na beira do gramado, mas pode ligar, telefonar, gritar. É, e aí faz muito sentido, não? Vale no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, mas não vale no Mineiro. Enfim, padronizar fica melhor. Vamos lá então bater um papo, Panzi e Júnior, sobre o que diz o Felipe Conceição. O Sobis e o Conceição utilizaram uma frase ou uma expressão, foi caminho certo. O Cruzeiro tá no caminho certo, Edu Panzi? Tá no caminho certo. Até respondi, acabei de responder um cara que me segue aqui no Twitter, no arroba Edu Panzi. Ele fez uma pergunta muito parecida sobre a forma de jogar, ele achando que o Felipe Conceição tem apenas uma maneira de jogar. Eu respondi, olha, por tudo que o Felipe Conceição tem em mãos nesse momento, pelo material humano que ele tem em mãos, pelo elenco do Cruzeiro, já tá muito bem feito o trabalho até aqui. Olha a evolução que o Cruzeiro teve do ano passado, do início do campeonato estadual desse ano, para cá, para hoje, para essa eliminação diante do América. Hoje o Cruzeiro já consegue equilibrar jogos, consegue vencer o Atlético num clássico, equilibrar jogos contra o América, vender caro uma derrota contra o América, porque evoluiu com o que o Felipe Conceição tem em mãos. A partir do Campeonato Mineiro, que eu sempre bato na tecla, deixa sinais, e esses sinais são importantes, o Felipe Conceição vai detectando alguns problemas e algo de positivo também, que tem muito. E é a partir desses problemas que ele senta com a direção e fala, olha, preciso de um jogador com característica X, outro com Y, para quando tivermos com uma dificuldade em determinado jogo, mudar o jeito de jogar. Ou até numa competição jogar de maneira diferente. Isso é o tempo que vai mostrando ao treinador e à direção do clube. É claro que o Felipe Conceição viu todas as dificuldades que encontrou no estadual e nesses primeiros jogos de Copa do Brasil e já fez um diagnóstico junto com a direção de peças com características diferentes que vai precisar para a disputa da Série B, que, convenhamos, é um campeonato muito mais difícil do que o Campeonato Mineiro e é o principal objetivo do Cruzeiro na temporada. Não acho que tenha errado ao entrar hoje com a mesma escalação, mas não ousou. O time que precisava vencer por 2 gols de diferença não ousou. Quem ousou foi o Lisca, que trouxe a mesma escalação com funções e posicionamentos diferentes e deu certo. E acabou vencendo o jogo, viu, Brasil, Cirilo? Júnior, em cima do que disse o Panzi, te faço a mesma pergunta. Cruzeiro tá no caminho certo e vai ter que fazer muita coisa diferente pra Série B, a estrutura tá pronta, é mexer um pouco só, eu quero te ouvir um pouco sobre isso, Brasil. Algumas coisas precisam serem melhoradas, vamos lá. Eu entendo, o garoto Everton tem muito, muito potencial, mas talvez o Brock, que não é nem de longe um cara que eu acho aquele nome ideal para ser o zagueiro, mas talvez um cara mais cascudo, sabe, para decisões. E o Everton, nervoso nos 2 jogos, cometeu 6 horas e 30 minutos, cometeu vacilos tanto no primeiro jogo quanto no segundo jogo, erros cruciais, nervoso. Precisa, então, em algum momento, você ter a seguinte leitura. Não adianta também você jogar o cara na fogueira, por mais que você queira que ele pegue rodagem. Mas tem hora que talvez não seja o ideal. E aí vale a pena contar com aqueles que são mais cascudos. A gente caminha um pouquinho mais, encontra o Adriano de um potencial incrível, mas é um rapaz que precisa ser trabalhado. Hoje podia ter sido expulso, ele sempre muito nervoso. Barbosa fez o gol, mas não sei se ele tem feito para merecer ser titular. Talvez muito mais porque alguém até agora não conseguiu apresentar algo convincente, por isso que ele seja para tomar o lugar dele. Aí você anda, o Rômulo, ainda sentindo essa questão da adaptação, a questão física, o Rômulo muito apagado nesses 2 jogos, ou seja, na hora da onça beber água, o Rômulo não foi o Rômulo, talvez de outros momentos, que mandou bola na trave, chutou, apareceu, serviu aos companheiros, movimentou-se muito bem. E aí, eu me deparo com Ayrton e o Bruno José. Um detalhe, esses 2 jogadores já tiveram muitas oportunidades, mas não conseguiram regularidade. Não dá para falar, olha, o Bruno José chegou sua 4ª partida jogando muito bem. O Ayrton chegou aqui a 3ª ou a 5ª partida arrebentando. Não. Eles não conseguem entregar isso. eles têm essa limitação, a gente sempre fala, Bruno vai bem, dois jogos, some dois, três, volta outro, o Ayrton a mesma coisa, tem aí o Bisoli, a gente é um menino que eu vejo com potencial, mas a partir do momento que o Moreno, para mim fica claro que o Moreno deve buscar uma rescisão, fica evidente isso para mim, quando além de informações, a gente ouve, conversa e não relacionado, então não deve ficar, o Thiago também, outro que perdeu muito espaço. Então, e pela bola também, né, o pela Júlio bola Moreno, também, não tem espaço mais, né? Você foi feliz demais, você colocou o lance, aquilo que, o tempero final você que deu, pela bola, porque não teve uma partida do Moreno que ele conseguiu aparecer bem. O Thiago também teve oportunidades, diferente de ano passado, de outros jogos, mas lá atrás, que você tem que buscar na memória, teve até um clássico, mas fora disso, mais nada. Então o Cruzeiro mostra uma deficiência de elenco. Até o Felipe Conceição hoje jogou muita responsabilidade para a arbitragem. Eu entendo que os pênaltis foram pênaltis. Não acho que foi isso, sabe? Não dá para imputar nada à arbitragem. Quando precisou o VAR ser acionado, foi. E ele falou algo até que me preocupou. Quando foi perguntado algo com relação a alguém da criação. Tem o Marcinho que não joga. Tem o Claudinho que não joga. Falta esse cara. E eu acho que tem que ter esse cara até para você jogar o Rômulo numa outra posição. O Rômulo como segundo homem de meio de campo. Porque fica Barbosa de um lado, ele do outro. Eles não conseguem fortalecer o meio defensivamente numa recomposição. Não são os caras da criação. Muito mais de apoio para os dois pontas aí do Cruzeiro, o Bruno e o Ayrton. E o Cruzeiro não tem a criação. Não tem aquele cara que chega pelo meio. E aí, sabe o que é pior disso? Mata quem? O Sobis. Porque o Sobis, antes, quando o Cruzeiro tentava ainda jogar com o Claudinho ou com o Marcinho, ele tinha mais liberdade de ficar lá na frente. Foi quando ele começou a marcar gol. Quando mudou esse sistema, o Sobis teve que participar mais do jogo, buscando mais a bola, porque havia esse espaço, ele não conseguiu mais fazer os gols. Ou seja, essa mudança não foi tão benéfica ao Cruzeiro. Por isso, dá para falar, tem uma boa estrutura, não há dúvida que o Cruzeiro vive o seu melhor momento de um trabalho, mas precisa ser reforçado, não só como time, assim como elenco, Cirilo. Ô Emerson Romano, vou chamar os nossos comentaristas para falar do América também, mas quero, no lado da informação, como ficam aí os próximos dias do América. Para quem está chegando da Itatiaia agora, o nosso Thiago Reis já informando que possivelmente não, vai ser alterado o confronto do América com o Criciúma pela Copa do Brasil aí na outra semana, que não haveria tempo hábil para recuperação para se disputar o segundo jogo no sábado. Como é que ficam os próximos dias do América, finalista do Campeonato Mineiro, Romano? De muita tranquilidade, Cirilo, porque o Coelho terá semana livre, então vai poder preparar bem o time, o técnico Lisca, que voltará à beirada do campo, né? Hoje ele estava cumprindo suspensão, então ele estará no túnel do América no próximo domingo aqui no Independência. Uma semana muito tranquila de trabalho, vai poder inclusive assistir o Atlético na Libertadores nessa semana, preparando o time para este jogo decisivo. Então, muita tranquilidade para ele. Ele não perdeu nenhum jogador titular, ou por lesão, ou por cartão. Quem tomou o cartão não estava pendurado. Agora, o América passou, inclusive, a ter mais jogadores pendurados. Ele, apenas e tão somente, tem jogadores que estão na reserva, e que são reservas, que estão no departamento médico. O Gustavo Gravino, o menino, por exemplo, inflamação no pé, vai ter a semana para poder se recuperar e ficar à disposição do treinador americano. Os outros que estão no departamento médico, o Léo Passos, o Marcelo Toscano e também o Ian Sassi, ainda vão demorar para a liberação. Para mim é só no brasileiro, então ele já não conta com eles para essa decisão. O América muito tranquilo, uma semana de muita paz, de muita tranquilidade, de muita serenidade, de muita resiliência, a palavra da moda, de muita resiliência, Cirilo, lá pelos lados do CT, lá na Drummond. Uma palavra bastante escutada nos últimos tempos, Emerson Romano. Atendimento Varejão das Tintas, online, seguro e rápido. Panzi, antes do seu nome e seu bairro, onde que o América venceu esse clássico? Qual foi o destaque do América para vencer não só esse clássico, né? A gente pode dizer, pode analisar de uma maneira mais ampla. Os dois jogos, o América acabou saindo vencedor pelo mesmo placar, inclusive, Panzi. Ô Cirilo, para mim o treinador do América ganhou os dois jogos, o Lisca. O primeiro jogo ele ganhou pilhando o adversário. Com aquela papagaiada que ele arrumou lá na beira do campo, ele desestruturou o Cruzeiro. Cara, a gente viu o Fábio batendo boca com o Lisca e a bola rolando em campo, o Rômulo, o Sobis, o banco desorientado e o Cruzeiro acabou se perdendo dentro de campo. Para mim, o Lisca ganhou o jogo ali com aquela atuação dele de Oscar. Um Cruzeiro que vinha bem, né? Campo. Hã? Um Cruzeiro que vinha bem no clássico. Tava concentrado e perdeu toda a concentração. Claro que tem os méritos. O América é um time melhor que o do Cruzeiro. É um time melhor, é um time superior tecnicamente que o do Cruzeiro. O tempo de trabalho. Mas enfim. E hoje, mais uma vez, o Lisca. Falei durante a partida, falei agora há pouco no meu comentário. O jogo precisava pro Cruzeiro de alguma coisa diferente. Você precisa vencer por dois gols de diferença e traz pro jogo a mesma coisa. Errou o Felipe Conceição? Não, de forma alguma. Ele mantém algo que vinha dando certo e que vem dando certo. Que é esse Cruzeiro com essa linha de quatro meias, com o Rômulo e Matheus Barbosa por dentro, com o Sobis de falso nove, com dois jogadores por fora, o Bruno José e o Ayrton. Mas o Lisca percebeu isso ao longo do campeonato e no primeiro jogo. E aí o Lisca fez para o jogo de hoje o que o Felipe Conceição poderia ter feito, ousou. Ele repetiu a escalação, mas com posicionamentos diferentes. Alê e Nazário por dentro, o Alê pela direita, Nazário pela esquerda. Azevedo por fora, só que um passo atrás, jogando mais como um meia do que como um ponta. E lá do outro lado, o Juninho, jogando aberto ao invés de fechado. Ele desfez a trinca de meio campistas a qual a gente se acostumou a ver no América e montou quatro meias, o que dificultou o Cruzeiro. E a forma de marcar também foi diferente, com dois jogadores marcando à frente, Nazário e Rodolfo, e uma linha de três meias fechando as subidas do Rômulo, do Matheus, dificultando a construção do Adriano. O Lisca simplesmente anulou o que o Cruzeiro vinha fazendo de bom. E o Felipe Conceição não conseguiu sair disso. Não errou, mas não ousou. E o Lisca acertou demais, porque ousou e pensou para o segundo jogo. Merecidíssima classificação. Júnior Brasil, quais foram os destaques desse América na fase semifinal, América finalista do estadual? Eu vejo hoje mérito naquilo que o Edu falou, do Lisca, com relação ao que o América apresentou. Mas, para mim, a coisa é simples. O América tem mais time, o América tem mais elenco. E o América teve alguns jogadores que cresceram na hora, como eu disse há pouco, da onça beber água. Na hora da semifinal. Vamos lá, a defesa do América mostrou um posicionamento, talvez assim, nesse jogo de hoje tenha sido melhor. Foi uma defesa muito bem compacta, muito bem posicionada, muito bem postada, que dificultou muitas das vezes a chegada do Cruzeiro. O Cruzeiro teve dificuldade. O América se fechava rapidinho na sua primeira linha, com os quatro homens bem organizados, depois os três homens do meio. O América foi muito tático hoje. E aí você, quando olha pro desempenho de alguns jogadores, o Zé Ricardo vem crescendo. O Juninho, que estava derrapando muito bem. O Alê, praticamente, porque no jogo passado teve o Ademir, mas o Alê quase que também foi eleito no jogo passado melhor em campo. Hoje foi. Aí você pega o Nazário, que acho até que caiu nas semifinais, mas ele cumpre bem o papel dele. O Rodolfo, olha, que luta desse rapaz, ele luta o tempo inteiro, ele é aquele cara chato, não para. Aí quando você olha, tem o Ademir que sai do banco. Então assim, o América prevaleceu pelo time, pelo grupo, pelo conjunto, pelo potencial e o que ele conseguiu colocar em prática, no caso o treinador, o Lisca. Ou seja, futebol permite um mais fraco, e a gente não está falando de uma grande discrepância não. Mas no momento o América é melhor, não tem muito o que discutir. O América é Série A, o Cruzeiro é Série B, não tem o que discutir. O América conseguiu vitória em dois jogos. O que você vai discutir? Não, o Cruzeiro é melhor? Não, no momento não é. O América vem com um trabalho, o Felipe Conceição falou uma vez e é verdade, o trabalho do América, ele existe há mais tempo, isso tudo pesa. E o América cresceu na hora certa. O Cruzeiro, se a gente for falar dividindo esses quatro tempos, o Cruzeiro teve legal o primeiro tempo do primeiro jogo. Ele foi melhor. depois disso, o América conseguiu prevalecer. Então o América, por todo esse pacotão, eu entendo que ele mereceu, fez por onde, como cresceram alguns jogadores, o conjunto é um conjunto melhor. Então não tem o que discutir, o América, ele chegou e chegou bem. Obrigado a todos que fazem a Unimed BH ser muito mais que um plano. Quero saber o que está pensando o torcedor americano e cruzeirense também. Antes disso, fala, Panzi. É só para não deixar passar batido, não sei o que, que pensa o Júnior. Ele falou um pouquinho a respeito. O Felipe Conceição reclamando da arbitragem, eu discordo 100% do Felipe Conceição. E se tem alguém para reclamar da arbitragem hoje, é o América, que o Adriano tinha que ter sido expulso. Ele tinha que ter tomado o segundo cartão amarelo e não levou. Sinceramente, Felipe Conceição, jogar para a arbitragem hoje, discordo totalmente. Edu, não vi também essa responsabilidade não, Júnior. Cirilo, eu até tinha falado sobre isso anteriormente, concordo. Eu falei antes, para mim, os dois pênaltis foram pênaltis. Não tenho o que discutir. Citei o Adriano também, que poderia ter sido expulso. A gente falou, eu, Edu, toda a equipe da jornada, nós destacamos que ele poderia ter sido expulso. Então, assim, eu entendo... E eu falo isso demais, para você mudar e crescer, principalmente no futebol, seja para um treinador, para um jogador, se você tampa o sol com a peneira, se você não enxerga onde você errou, se você não enxerga a sua deficiência, se você transfere isso para a arbitragem, eu já cobrei isso tantas vezes em cima do América, eu já vou cobrar do Cruzeiro. O Felipe Conceição foi infeliz na fala dele, ele transferiu a responsabilidade para a arbitragem, falando, não, a derrota por conta da arbitragem não foi, Felipe, porque o América foi melhor. A arbitragem não foi preponderante no resultado. Então ele precisa enxergar isso para que ele possa fazer as correções, evoluir, chegar para o presidente, precisamos disso e disso e disso, e não é chegar e falar, não, não precisamos de um cara para trabalhar a criação. Precisa sim, porque nem Claudinho nem Marcinho, eles até agora conseguiram ser esse cara. Aí tá jogando com dois que não são... os homens que vão fazer essa criação, Barbosa de um lado e Rômulo do outro. Precisa enxergar isso. A arbitragem hoje não teve responsabilidade no resultado, na minha humilde opinião, assim como a do Edu, viu, Cirilo? Boa, Júnior. E o torcedor, o que pensa, Thiago Reis? Aí você deixa comigo, tipo ameixa. Olha, eu tô fazendo até poesia. Gostou dessa, garota do Pan? Edu deu um olhar 43 pra mim aqui na cabine. E esse sorriso do Júnior também, eu me derreto todo. 6h44, vamos trazer a galera pra falar na Itatiaia. O torcedor tem voz e tem vez. A partir de agora, a Itatiaia registra americanos e cruzeirenses. O torcedor do Coelho tá feliz da vida, o cruzeirense chateado agora pensa na Série B, e a Itatiaia vai ouvir todos eles com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Jogando pra cima, galera! Horas 45 minutos, marcou o sinal eletrônico e, como a gente faz de praxe, primeiro ouvimos a torcida mandante. Hoje o mando é do América, Arena Independência. Por isso eu começo com a nação americana. Máscara no queixo não protege ninguém do coronavírus. A máscara deve cobrir o nariz e a boca. Prefeitura de Belo Horizonte. Vamos trazer o torcedor do Coelho pra roda. Seu nome e seu bairro. Boa noite, Thiago. É José Geraldo, de Vitória, Espírito Santo, criado na Sagrada Família, torcedor do América. Parabenizar a equipe do América, que classificou contra tudo e todos. Mas o América é isso aí. O América é a segunda força do futebol mineiro e em breve será a primeira. Avante, América. Vamos ser campeões mineiros. Valeu, Zé Geraldo. Um abraço para você aí no Espírito Santo. Tem mais um torcedor americano. Seu nome e seu bairro. Fala, Thiago, meu nome é Marcos Angel, eu avisei 3x1, eu falei pra vocês 3x1, tô feliz demais com o Coelhão, bora Coelho, bora! Uai, Rangel, foi mesmo, você participou, né, antes do jogo, aí o povo fica bravo comigo, querido. Pô, Thiago, eu ponho o áudio lá, você não fala, o outro entra, eu não tenho culpa disso não, hein? Mas que bom que o Rangel acertou, tá bom de parpite, né, Cirilo? Quem quiser reclamar, O João Vitor Cirilo mora no São João Batista, não, Avenida João Samarra, não certo? É lá, ele não. Lá. Hora que ele chegar, viu? Quando você vê o Cirilo pra abastecer aí, você briga com o Cirilo. Se for na João Samarra, capaz de achar o Leandro Peixe lá. Nossa, aí você foge que é fumo. 6h46, vamos trazer mais um torcedor. Seu nome e seu bairro. Boa noite, seu nome e seu bairro. Thiago Reis, João Paulo aqui de Birité. Thiago, não existe o mundo perfeito da Barbie, né? O América, ele precisa de reforços, né? Isso é óbvio. Mas o América dá aula de aplicação tática no campo, né, cara? Pra mim, se essa classificação tem um nome, é América, é instituição, mas o sobrenome é De Lorenzi. Pra quem não sabe, De Lorenzi é o senhor Lisca, Luiz Carlos De Lorenzi. Muito bem, é isso aí, valeu. Um abraço pra você. Quem tá ouvindo aí, Itatiaia, é a Dona Wanda, vovó do defunto, lá no bairro Carlos Prats, ouvindo a Itatiaia, fica na garagem com o somzão da Itatiaia no talo, né, Dona Wanda? Beijão pra senhora. Seu nome e seu bairro. Boa noite, meu amigo Thiago Reis, é o Valdeci de Mantena. Meu jovem, o América jogou muito, mereceu a vitória, foi mais time do que o Cruzeiro. Vamos ver o que, que vai dar, né? Vamos ver, um abraço pra Mantena, terra boa demais. Olha aqui, se precisar sair, use máscara, cobrindo o nariz e a boca, para proteger a todos do coronavírus. Prefeitura de Belo Horizonte, mais um torcedor do Coelho, seu nome e seu bairro. Fala, Thiago Reis, seu nome, seu bairro, que é Luiz Eduardo, bairro Havaí, famoso Dudu. Aí, ó, só tenho uma coisa pra falar pra vocês, uma musiquinha pra vocês, pra ficar melhor ainda à noite de todos os americanos. Chega de bobeira, chega de bobagem, já virou sacanagem. Abraço, Thiago Reis, que é Coelhão. Valeu, um abraço, com direito à musiquinha e tudo. E os jogadores estão saindo ali, a torcida, alguns torcedores do América, eu acho, né, do Panzi? Estão gritando lá, vibrando. Estão gritando Coelho, né? Provavelmente é do América mesmo, Thiago. Estão gritando Coelho? É. Eu só tô ouvindo... Coelho. A torcida do América tá satisfeita, né? Tá feliz. E a turma veio aqui pra porta do Independência, uma meia dúzia ali vibrando. E ouvimos aqui o torcedor americano. A você, torcedor do Coelho, o meu muito obrigado pela sua participação. É, tá gritando Coelho mesmo. Vamos virar o chip, trazer o torcedor do Cruzeiro. Ah, a torcida celeste tá chateada. E agora pensa na Série B. Eu quero saber a sua opinião. O que tem que fazer o Cruzeiro pra melhorar o que faz o Cruzeiro pra esta Série B de 2021? Vamos trazer o torcedor do Cruzeirão, hein? Seu nome e seu bairro. Sou Iradélio aqui de Betim, do bairro de São Caetano. Cruzeirense, mas envergonhado. É humilhante ver esse time do Cruzeiro jogar. É, hoje não foi um dia bom pro Cruzeiro mesmo não, o torcedor tá chateado. Meu amigo Michael Mendes, grande jornalista cruzeirense, tá muito chateado com esse desempenho do Cruzeiro, tá preocupado inclusive com a sequência do Cruzeiro. Olha aqui, a Prefeitura de Belo Horizonte oferece consultas online para casos suspeitos de coronavírus. Acesse pbh.gov.br. Estamos ouvindo agora torcedores do Cruzeiro. Deu Coelho. O América venceu por 3-1 e avançou para a final do Mineiro. O Cruzeiro fica pelo caminho. Seu nome e seu bairro. Eli, Luxemburgo, é realmente o América melhor, a gente tem que reconhecer isso aí. E o Cruzeiro é o seguinte, tem que contratar um zagueiro, esses dois zagueiros não são bons em bola alta, um atacante e um meio também tem que melhorar. Realmente já tem um time base aí, mas o Felipe Conceição também é muito teimoso, né? Felipe Conceição barrou o Claudinho no Bragantino, né? Então é meio difícil, mas o América é melhor, parabéns. Legal, reconhecimento também do torcedor do Cruzeiro ao desempenho do América, que principalmente hoje foi muito superior ao time do Cruzeiro. Mais um torcedor do Cruzeiro, hein? Seu nome e seu bairro. Que é Marcos, de Patos de Minas. É lamentável, né? O que virou o Cruzeiro? A América, que nunca dava aperto pro Cruzeiro, em 3 jogos ganhou os 3 do Cruzeiro. Apesar que eu acho que o Cruzeiro perdeu essa classificação, foi no primeiro jogo. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado. É verdade, no primeiro jogo o Cruzeiro fez 1-0, chegou a fazer o segundo, né? O VAR anulou. Ali a coisa teria ficado complicada e no finzinho do jogo o América buscou a virada. O Claudinho veio da Ferroviária, tá me lembrando o Emerson Pansieri. O rapaz falou do Claudinho? Ele veio da Ferroviária, entrou agora no segundo tempo. Mais um torcedor do Cruzeiro. Seu nome e seu bairro. Thiago Reis, aqui é o Valdecista Gabriel, cruzeirense roxo. Mas foi bom o Cruzeiro ter saído do campeonato. O Cruzeiro tem que preocupar em organizar o time para a Série A, para subir para a Série A, entendeu? Ser vice não é título para o Cruzeiro. O América está passando para ser vice. Será? São cenas dos próximos capítulos. Eu acho que vamos ter dois grandes jogos entre América e Atlético. Se vai ser vice ou não, é outra história, mas acho que teremos grandes jogos, dois jogos muito bons, assim espero, entre América e Atlético. E que vença o melhor. E o VAR, né? Como é bom ter o VAR, hein? Ajuda, corrige, marca daqui, marca dali, faz o que tem que ser feito. Pra fechar, mais um torcedor do Cruzeiro. Torcedor do Cruzeirão aqui na Itatiaia. Seu nome e seu bairro. Boa noite, Thiago, Milton, Adriano, Brasília. Eu nunca vi um treinador entrar em desvantagem, precisando ganhar, e não entrar com atacante. Tanto é que o Cruzeiro não conseguia finalizar as jogadas. Chegava e não conseguia finalizar. Preciso mudar muita coisa nesse time. Tá falado, Milton, e eu concordo, viu? Depois os comentaristas podem analisar. Puxa vida, você perde o primeiro jogo, você vem com uma coisa diferente aí, uma ousadia para tentar virar o jogo, mas veio com mais do mesmo e o resultado praticamente se repetiu. Outra vitória do América. Cirilo, tá feito o registro, foram 5 americanos, 5 cruzeirenses e eu agradeço as milhares de mensagens enviadas hoje através do WhatsApp no seu nome e seu bairro. Se você não participou hoje, já deixa salvo aí, ó, 996519657, já deixa salvo e participa com a gente. Cirilo, para fechar minha participação, mandar um abraço aqui pro Jailton, ele é frentista ali do posto pertinho da rádio do IAPI. Hoje eu cheguei para abastecer, esqueci o cartão. Aí fiz aquele pix para aliviar, senão o bicho ia pegar. Esqueceu. Não, a turma na rádio fala que eu dou esse golpe, de vez em quando eu esqueço. E a prova que eu esqueci. Então eu vou agradecer de público. E é incrível, eu de máscara, boné, e o cara me conheceu. Obrigado! Não faz isso não, põe esse barulho não, meu galote. Gente, uma excelente semana a todas, principalmente para você, viu, Jailton? Um abraço para você, meu querido Cirilo. Um excelente fim de domingo e uma semana muito abençoada, tá bom, João Vitor? Beijo na Dona Lu, mamãe do Cirilo. Obrigado, meu querido amigo Thiago Reis, repórter do Seu Nome e Seu Bairro. Tem que levar a carteira, Tiagão. Seja associado ao meu Cruzeiro Autotruque e tenha proteção veicular completa. Ligue 0800 947 1010 e associe-se. Antes do comentário final do Júnior e do Edu, abraçando o torcedor que participou conosco pelo Twitter da galera, twitter.com/rádio Itatiaia, twitter.com/rádio Itatiaia, abraçando você que sempre participa conosco também. O DJ Bruno César está dizendo que o Cruzeiro perdeu a classificação na última semana após as alterações do Felipe Conceição. O Boni está dizendo que o Cruzeiro tem que melhorar bastante para a Série B, mais difícil da história, na opinião dele. A Efigênia está triste com o desempenho da equipe Celeste também no duelo de hoje. O Marcelo de Divinópolis, ele está dizendo que o Cruzeiro fez um campeonato mineiro no limite. Deu esperança, mas precisa de um zagueiro experiente e um armador mais qualificado. Abraçando também o Cristiano, tá sempre conosco. E o Lúcio Jorge, da Lagoinha, também tá interagindo, mandando mensagem aqui pelas redes sociais. Vamos lá então pro comentário final, Edu Panzi, Júnior Brasil. Pode começar aí, Júnior. Valeu, Cirilo. Vamos lá, Edu. América 3-1 no jogo da volta da semifinal na Arena Indepa. Campeonato Mineiro, América agora na final. E dá pra falar, viu, Edu? América foi melhor, apresentou um time muito organizado, bem defensivamente, trocando bons passes, envolvente. Cruzeiro até incomodou na volta do segundo tempo, foi pra cima, depois deixou tudo igual. Mas o América prevaleceu pelo bom conjunto, pelo time que é melhor. E isso é preciso ser aceito. Um detalhe, teve até agora um torcedor falando que o Cruzeiro chegou num limite. E é isso mesmo, viu, Edu? Cruzeiro, eu acho que ele foi no limite daquilo que podia, cresceu até bem, precisa de mais, tem que aprender as lições. E o América chega embalado para essa final com o Atlético. E você, Edu, tava me falando aqui que você não gostou do jogo? Não, gostou, gostei, né? Gostei do jogo. E o torcedor, o Júnior Brasil, ele sabe de futebol, né? Às vezes ele coloca o coração à frente, a paixão, fica pé da vida, mas entende de bola. O brasileiro, num geral, entende de futebol. E o Cruzeiro melhorou muito, né? Aquele Cruzeiro que a gente via em 2020, no Brasileirão da Série B, Copa do Brasil, no próprio estadual, que nem ficou entre os quatro. O Cruzeiro do início deste ano, com o próprio Felipe Conceição, é outro time. A gente já vê um padrão no Cruzeiro, um jeito de jogar, uma espinha dorsal, um time base. E eu tô falando isso tudo para chegar exatamente no ponto de que não é porque o Cruzeiro foi eliminado na semifinal pelo América, que é um time melhor, que tem um elenco melhor, que tem um tempo de trabalho do Lisca muito maior, que tá tudo errado. A gente pode pontuar, olha, o Felipe Conceição poderia ter ousado hoje, trazido um fato novo para o Independência, um atacante a mais, um volante a menos. Poderia. Errou por isso? Não, não errou. Ele não ousou, preferiu manter ali aquilo que vinha dando certo e vinha mesmo. O Lisca, já conhecendo o time, ele tem mais tranquilidade para mudar. É um treinador que tem mais conforto para mudar. E acabou colocando um América diferente, com a mesma escalação, mas com posicionamentos e funções diferentes. E deu certo. Tanto que no primeiro tempo o América foi superior, ligeiramente superior, mas foi, números muito parecidos, mas acabou sendo premiado com um pênalti besta cometido pelo Bruno José. E foi pênalti, Felipe Conceição. Foi penal, revisto pelo VAR, assinalado pelo Felipe e convertido pelo Rodolfo. Pênalti aos 45, aos 47, o Rodolfo foi lá, bateu e de volta na Itatiaia, o gol do América, o primeiro com o mais vibrante. Alberto Rodrigues preferiu a perna esquerda, bateu, pegou a bola, ganhou o perigo, passou pela boca do gol, ninguém aproveita, a bola pênalti. Tá marcando pênalti. Pênalti, empurrão no Eduardo Bauerman, que tentava a cabeçada, titubeou um pouco o Felipe Fernandes Lima, mas marcou pênalti pro Coelho. Penalidade máxima, portanto. Não deu pra ver, não, viu? Foi tão rápido o cruzamento, a bola passou pela boca do gol, que não deu pra ver, não. O juiz tava perto, marcou. Vejamos se o VAR também vai confirmar. Roberto, isso ou não tem nada de VAR nesse momento? Tem VAR, sim. O VAR vai checar. Mas eu vou te contar, foi um pênalti tão bobo do zagueiro do Cruzeiro. A bola tava passando e ele desloca completamente o Eduardo Bauerman. Acho que ele nem chegaria na bola. Parece que a sensação que tem é que ele pegou na cintura do Bauerman para dar um golpe de judô. Prepara-se para a cobrança. Quem que vai cobrar aí, minha gente? Roberto, quem vai cobrar é o Rodolfo. E quem marcou o pênalti foi o Ricardo Júnior de Souza. O auxiliar número 2, Ricardo Júnior de Souza, é quem chamou a responsa, vibrante. Prepara-se para fazer a cobrança. Rodolfo, centroavante do América. Atenção, autoriza o árbitro. Vai partir para a bola. Correu Rodolfo, atenção, bateu, bola passa. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol! América! Rodolfo batendo esplendidamente de perto à direita. O pênalti. Bola no canto. O América ainda teve uma bola na trave no primeiro tempo e uma bola na trave no segundo tempo. Então o América mostrou eficiência na hora certa, até em termos de oportunidades. O América teve mais chances que o Cruzeiro. Aí veio o segundo tempo, o Cruzeiro começou, Edu, indo para cima, até com uma outra atitude, uma postura diferente. Teve oportunidade aos 3 minutos com Ayrton e aquilo que nós falamos durante a jornada acabou acontecendo. O Cruzeiro teve chances, teve sim. Poderia ter feito até mais de um gol, mas na hora a finalização do Cruzeiro, como na maioria das vezes, acaba sendo muito ruim. 7 horas e aos 17 minutos, ele, Barbosa, o gol de honra do Cruzeiro, na voz dele, na voz do garoto que marcou. Outra vez para o Cruzeiro, tá pedindo o passe, o Matheus pediu, recebeu, olhou para a área, ameaçou o drible em cima do Juninho, levou para a direita o cruzamento, olha o toque de cabeça, marcou, marcou, marcou! Marcou, marcou, marcou. Depois do cruzamento que veio da esquerda, do Matheus. Tá aí, o gol do Cruzeiro, esse primeiro gol até deu uma esperança pro torcedor, né? Porque o Cruzeiro voltou pro segundo tempo com uma postura mais ofensiva, linhas mais adiantadas, mais altas. Mas o que chamou atenção, Brasil, é que o América não sentiu absolutamente nada do gol, né? Tomou o gol de empate, mas seguiu muito tranquilo, sereno no jogo e logo em seguida já começou a construir uma chance clara, duas, e no lance do pênalti, aos 26 minutos, cometido pelo Ramon, e um lance que o VAR acabou fazendo a revisão, o Alê havia perdido um gol debaixo da trave, praticamente, a bola explodiu no travessão, e aí, no decorrer da jogada, numa finalização, a bola explode no braço do Ramon, penalidade assinalada pelo vídeo e convertida pelo Rodolfo. De volta na Itatiaia, o garoto que marcou. Pênalti! Pênalti! Pênalti para o América! Está marcando Felipe Fernandes de Lima Romano. É, porque a bola, o Thiago foi muito feliz. Ela pegou ali, como diz o povo, no sovaco e andou passeando para o braço afora. Ele chamou o VAR, vai ter cartão? Deu amarelo. Deu amarelo? O Everton. O Everton, coitado, esse menino hoje, coitado. E o pênalti tá marcado. Sabe quem vai cobrar esse pênalti? Mas o pênalti foi cometido pelo Ramon, viu? Aí fica a dúvida do cartão. É, vamos ver ele agora. Olha lá, cancelou o cartão, exatamente. Cancela o cartão do Everton e marca pro Ramon. Outro acerto do VAR. O amarelo pro Ramon e já está ali o Rodolfo pra batida. Rodolfo! Ele outra vez, a cena se repete assim como foi no primeiro tempo, Rodolfo contra Fábio, aos 26 minutos da etapa final, Rodolfo, olho no olho, pé na bola, bateu, marcou, marcou, marcou, marcou, marcou, marcou. Estilo pra subir a artilharia do estadual. É, Rodolfo, que também foi determinante, inclusive o torcedor gostou muito da atuação do Rodolfo, teve competência de bater os pênaltis, e o América, depois do segundo gol, aí o Cruzeiro não conseguiu produzir, não conseguiu atacar, teve uma oportunidade muito ruim com o Claudinho perto do fim do jogo, e teve seus jogadores nervosos, o Everton, Adriano, a gente já falou sobre isso, e o América aí comandou. Depois do segundo gol do Coelho, o Coelho teve mais quatro oportunidades, e pertinho do fim do jogo, aos 50 minutos, Ramon, numa bela corrida, foi lá e fez o terceiro gol do Coelho aqui com ele, com Enio Lima. O Coelhão tá voltando à finalíssima do Campeonato Mineiro. Aperta, Demi, ganha. Ganhou com moral. Tá aberto lá pelo lado esquerdo. Ramon, bola pra ele. Ramon preparou, atenção, molhou, vai marcar, bateu, marcou, marcou, marcou. Marcou, marcou, marcou. É o terceiro gol americano. Coelhão, Coelhão, Coelhão, Coelhão, pra vacuelhar no estadual, vencendo com autoridade o América. 3 para o América, 1 para o Cruzeiro. Ramon, Ramon, aos 50 da etapa final, pra fazer a festa para todos os americanos. Romano! Tá aí o gol que deu a vitória ao América, o gol da classificação, Coelhão na final do Campeonato Mineiro contra o Atlético, e muito merecido, viu, Júnior Brasil, Cirilo, ouvinte da Itatiaia, o América que veio a campo mandado pelo técnico Lisca e pelo Cauã de Almeida, que ficou na beira do gramado, com o Cavicchioli. Ô Brasil, é bom destacar a partida do Cavicchioli, hein? Quando tava 0x0, ele fez duas defesaças. É um baita goleiro e ele foi um cara muito importante no jogo de hoje. E o Cavicchioli, goleiro do América, Diego Ferreira, que quase entregou uma no segundo tempo, foi amarelado. Eduardo Bauerman, que também foi amarelado. E Anderson, a dupla de zaga. João Paulo, lateral esquerdo, meio de campo com o Zé Ricardo, que fez um bom jogo. Juninho, nem precisa falar, né? Mais uma vez jogou demais. O Eduardo, garoto Eduardo, entrou no seu lugar. Alê, eleito pela Itatiaia, melhor em campo, que deu lugar ao Juninho Valoura. Felipe Azevedo, depois o Ramon, autor do terceiro gol do Coelho. Bruno Nazário, depois o Ribamar, Bruno Nazário foi amarelado. E Rodolfo, que marcou 2 gols, batendo os pênaltis, competente, foi amarelado. E deu lugar para o Ademir, que também tomou o cartão amarelo, Júnior Brasil. E o Cruzeiro de Fábio Cáceres, o Everton amarelado, muito nervoso, Ramon amarelado, o Matheus Pereira, Adriano amarelado, podia ter sido expulso, saiu para a entrada do Claudinho, Barbosa, depois Marcinho, Rômulo apagado, depois o Bisoli, Bruno José, depois o Felipe Augusto, Ayrton, depois o garoto Estênio, Sobes, o técnico Felipe Conceição, arbitragem de Felipe Fernandes. E no VAR, hein, Edu, o VAR foi muito importante, teve o Emerson Almeida e a gente falou, só repetindo, o VAR brilhou, acertou. Final aí, América e Atlético, hein? É Coelho contra Galo. É isso aí, Edu. Valeu demais. Mais alguma observação? Não, é só lembrar, o Brasil, quando a gente fala que o Adriano deveria ter sido expulso, aí não é lance de VAR, né? Porque seria um segundo amarelo. E amarelo, exato, o VAR não interfere. Só se fosse o vermelho direto. Mas a atuação do VAR foi muito boa. O Felipe Fernandes de Lima, achei ele muito inseguro. Mas ele não atrapalhou o jogo com lances capitais. Achei tudo muito justo. Vitória justa do América. E o Cruzeiro segue no rumo certo. Tá evoluindo, não dá para colocar terra arrasada porque foi eliminado por uma equipe melhor, né, Brasil? Sim, sem dúvida, América melhor, e que o Cruzeiro aprenda as lições e não jogue a responsabilidade para a arbitragem. Agora eu vou passar para ele é o cara, hein? E vou te falar, viu? Também para ser o cara tem que ter uma família bacana, que mãe legal a sua, que fala linda dela, viu, Cirilo? Então dá um beijo na sua mãe. Valeu demais, parabéns aí ao América. América na final do Mineiro, Cirilo. Obrigado pelas palavras, meu amigo Júnior Brasil. Grande abraço, Edu Panzi, comentaristas da Itatiaia. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma jornada esportiva da Itatiaia com o primeiro time do rádio. Siga ligado na Rádio de Minas. Vem aí, Álvaro Damião, Alexandre Simões, todo o primeiro time do rádio. Vem aí a grande resenha. A você, torcedor, nosso obrigado pela parceria e confiança. Um grande abraço, ótima semana pra você. Venha viver num mundo novo a 5 minutos do centro de Contagem.